O seu Bento só tava meio... Hoje tá ali, ontem foi o descarrego, né? Hoje chegou aliviado. Tá fechado. O que isso foi? O seu Bento não tá ali? Ah, pera aí. Pronto, agora sim. Ali, vai... ali, opa, viado. Opa, seu Bento. Tudo bem? Agora? Só no descarrego. Ontem parecia que eu tinha tomado aqueles chás do seu Bento, velho. É? Por quê? Eu vi o horário político, quando eu vi o homem falando de um país, eu falei, qual país que é? Achei que era Alice, Nárnia. Eu achei que nós estávamos em outro país. Eu falei, quase que eu liguei pro Tobias. Grande Tobias, mano. Eu sempre fui muito fã da Medusa. Será que os caras acham que a gente é bobo? Da Medusa. Acha? Você gosta da Medusa, meu? Você tem dúvida disso? Tem dúvida? Ah, não sei, eu fico pensando, velho. Eu acho que os caras pensam que todo mundo é burro, viu? Ah, vá. Domênico, você gosta da Medusa? É que você não sabe. Medusa, né? Medusa, quando você olha pra Medusa, pros olhos da Medusa, você vira pedra. Então, eu sempre gostei dela. Você gosta? Você vira pedra. Pior que você não sabe, um dos seguranças daquele cara lá é brother meu, acredito. Seguranças? De quem? Do cara que você tá falando. Ah, daquele. Lá? Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá. Né, vamos lá. Bora! Ó o Jimmy! Solta a bagaça aí, velho. Ah, peraí. Ô, Jimmy, firmeza. Segura a bagaça. Ô, Jimmy Solano. E aí, firmeza, olha só. Ah, ele veio aqui só pra sentir um pouco. Né? Olha a minha tatuagem aqui. Ô, Jimmy, dá um oi aqui pras pessoas que não ouvem. Tá? Fala oi pra ver qual dos dois é o Jimmy Solano. Vamos lá. E aí, beleza? Fala aí, Jimmy. Fala aí, Jimmy. Beleza? Começando mais um WhatsApp aí, Jimmy? Qual que é o tema hoje? Hoje é o tema. Corrimento, a favor ou contra? Ah, que nojo! O que é isso? Ô Jimmy Soler, você vai fazer mais quantos tatu, Jimmy? Eu tô pensando em fazer uma aqui, ó, no dedo do meio aqui, que sobrou bem em cima aqui do dedo, ó. Vou fazer o quê? Na língua, vou fazer agora na língua. Vou fazer um morango na língua, de modo que quando eu abro, parece uma... Enfim, vamos lá. Na língua, né? É, vou raspar minha língua no meio também, igual lagarto, já viu? Como faz isso? Nossa, vai ficar aquele... Linguinha. Inclusive, linguinha, eu vou levar... É igualzinho, né? É o quê? Linguinha de cobra. Eu vou levar o Domênico também pra ficar suspenso comigo. Como é que faz aquilo? Como é que chama? Pra ficar suspenso. Suspenso? Que porra? Com a pele suspensa. Bora em suspensão. Ah, quando o Jimmy Soler não vier, pode estar ele. Quando eu não vier, pode estar ele. Essa tarde, hein? Você ouve agora... fala o nome de uma música aí, gente. Calvin Harris. Fala o nome de uma música. Blame. Calvin Harris. Hoje agora, final de semana, eu vou estar aí na Clash junto com o Pagani, aí, tocando várias. Aí o Pagani toca e eu toco lá no camarote pra várias. E depois? É nóis. Não, tô namorando agora, tô sério. É nóis. Siga meu Snapchat lá, Roludo. Roludo 5. Pode seguir lá. Nóis. Meu Deus. Olha, vou dizer, viu? O seu Bentozinho. Vamos lá. Começou. Vai. Are you ready, São Paulo? Motinha. Ontem foi um dia importante, né? Os caras fala, mas aceitaram a proposta da Globo, ué. Abaixaram a guarda. Mas também pegaram umas luvinhas boas, né? Olha que chuva na região da Avenida Paulista, hein? Agora tá chovendo demais aqui, hein? Voltou a chovendo. Chovendo de balde aqui. De balde, é verdade. Daqui a pouco tem, né? 18h30. São aonde Paulo vai ser o jogo? 19h30. Né? Aqui no... 19h30. Pacaembu? Pacaembu, 17h30. Com chuva e tudo. Com chuva e tudo, estamos aqui em algumas mudanças. Do aqui, que hora que vai ser? Daqui uma hora? Nem uma hora? Então poderemos ter isso aqui, ó. Tengo! O jogo de São Paulo é 19h30. Poderemos ter, né? O Tengo. Sim. E hoje algumas mudanças aqui na equipe. Vamos lá, Mota. O time que o Edgardo Balsa vai colocar em campo. Tênis, aí vem o lateral direito, Caramelo. Ai! Podia mudar o nome dessa menina, né? Viu, mas, enfim, aí vem... Pra qual? Ah, qualquer nome, menina. Caramelo. Já fica taxando a gente nerd de outras coisas. Como é que pode o cara chamar Caramelo? E o lateral esquerdo? Chama ele de bombado, forte, qualquer coisa. O direito é o Caramelo, o esquerdo podia ser qual? Entendeu? Pô, chama ele de outra coisa. Concorda comigo, Bata? Então vamos lá. E a zaga vem com o Maicon, Rodrigo Caio... A estreia do Maicon. E Rodrigo Caio e Carlinhos. Carlinhos, bom. Aí meio campo vem com o Thiago Mendes, João Schmidt. Soletri. Schmidt. Aí o Wesley que tá lá. Wesley, eu gosto do Wesley. Wesley, aí tá o Michel Bastos de volta, né? Sim. E o ataque vem com Rogério e Allan Kardec. Sim. Tirou Centúria, mano. Tá desanimado hoje, mano? Tirou Centúria. Tá um pouco desanimadinho. Tá desanimada. Eu vou fazer um carinho. Não, tira a mão de mim. Ah, então anima. Para de bichice, velho. Vira homem, cara. É isso aí. Saco. Ó, ontem foi um dia muito importante pro São Paulo. Foi discutida na reunião do conselho no Morumbi lá, né? Sobre os contratos que poderiam... foram apresentados aí, foi o da Globo e do Esporte Interativo. O conselho aí votou por maioria no contrato da Globo. E o São Paulo ganhará de luva 60 milhões, né? No começo a previsão era de 40, depois subiram para 60 e 35 milhões por ano. Outra coisa do contrato... Isso só foi... com relação à TV fechada, né? TV fechada, né? Tem outras coisas em jogo aí. Porque antigamente a Globo, ela expunha, Motinha, só para acrescentar no que você está falando. Pode... A Globo, ela oferecia já o pacotão, envolvendo a TV aberta, o sinal da Globo mesmo, o sinal da Sport TV e o pay-per-view. Eles já apresentavam uma proposta englobando tudo. Hoje, por lei... Inclusive as placas também, viu, mano? Não, então, mas hoje, por lei, a emissora é obrigada a desmembrar para que exista uma livre concorrência entre as emissoras que queiram, talvez, disputar somente a TV paga ou pay-per-view, etc e tal. Mas a Globo, ela desmembrou dessa forma, então ela ainda não acertou com o São Paulo o sinal da transmissão na TV aberta. Sim. Essa proposta apresentada foi somente para a TV fechada. E as placas também de publicidade, viu, mano? Sim. E o São Paulo, outra coisa que estava nesse contrato aí, que foi acordado, é que cada vez que o Corinthians e o Flamengo tiveram um aumento, será repassado ao São Paulo também, né? Houve uma discussão grande ali, mas foi quase por aclamação, viu, a votação, a proposta da Globo. É porque ontem, Motinha, o que existia de possibilidade mesmo era aceitar ou não a proposta da Globo. Podia ser negado e vamos analisar o do Esporte Interativo. Expuseram lá do Esporte Interativo ali também nessa reunião, mas não existia chance de, vamos optar por uma ou por outra. O que estava em questão mesmo era somente a proposta da Globo e foi aceita, né? Sim. Outras coisas que aconteceram ontem, por exemplo, o Abílio Diniz falou, né? Inclusive falou da auditoria que foi feita no São Paulo, e a auditoria constatou que o São Paulo tem 150 milhões de dívidas, sem contar a dívida com o governo, né? Tributos, essas histórias. 150 milhões. 150 ou 250? 150. 150? Foi auditado. E... alguns cargos foram distribuídos, por exemplo, um dos sobrinhos do Aidar, que lá também estava presente. O Aidar foi, né? Ele teve cara de pau. Ficou na primeira fila. É. Né? Tá certo ele. Tá certo ele. Ninguém provou nada contra ele. Os caras não fez ainda. O cara foi lá, o Aidar foi lá, meu amigo, ainda deu um tapa com luva de pelica nos caras. Vai, tá vendo? E aí? Não foi julgado. Mas não fizeram nada. O julgamento dele será em março. Mas não aconteceu nada que agora, absurdo, então, né? Enquanto não acontece nada, ele é... Continua indo. Que é você acha que vai acontecer? Não. Não. Não. Vai ser uma pizza. Então. Tudo no São Paulo é pizza. Então deixa pra lá. O cara detona o presidente. O Douglas também tava lá. O cara detona o presidente. Desde que se prove o contrário. O cara detona o presidente e passa a mão na cabeça do cara. O cara é colocado lá, tem gravação... Passa a mão na cabeça do cara. O Ataíde também, que não deveria estar lá, passa a mão na... Vai dar nada, velho. O Ataíde, inclusive, foi aplaudido. Ele pizza, né, velho? O Ataíde foi aplaudido pela proposta da Globo, porque foi ele que negociou. É, não tem jeito, velho. A reunião do Conselho de São Paulo tem um oferecimento de camelo. Olha, sobre essa história tudo é o seguinte. O São Paulo... É isso aí. Depende da Globo. A verdade é essa. Se o São Paulo estivesse negociando melhores e conseguindo... mais fontes de receitas, o São Paulo não estaria tão dependente da Globo assim. São Paulo não tem patrocínio master, São Paulo não tem outras fontes, o sócio-torcedor não é tudo isso que todo mundo espera, então o São Paulo realmente depende desse dinheiro da Globo. Os 60 milhões vão vir para, segundo a diretoria falou, para pagar algumas coisas que está devendo para o elenco, que seria a classificação que passou para a próxima fase da Libertadores, e para pagar, para não atrasar os salários até o fim do ano, né? E algumas dívidas que estão aí para vencer do São Paulo serão quitadas. Basicamente foi isso. Então agora vamos aguardar, né? A turma do Pacto do Silêncio deve estar feliz da vida, porque vai entrar um turu, né? Lembra da música da Sandy Júnior? Qual? Esse turu, turu, turu aqui dentro. Não lembra dessa? Não. É o Rudy curte, velho. Pô, ele tá junto, é legal, velho. O Rudy é essa bichona, velho, que não vai descantar, Sandy Júnior. Hein, mano? Que faz turu, turu quando você passa. Mas você gosta mais da Sandy ou do Júnior? Ah, do Júnior, né? Lógico. Vamos lá. Prefiro então mulher. É isso. Eu prefiro mulher. Próximo. Vamos ao Corinthians. Coringão, Coringão. Corinthians! É nóis, é nóis. Caldeirão lá no Bentão. Lá. Caldeirão, caiu, mano. O São Bento que tá invicto lá, hein, mano. Tá. É, hoje 45, um cai, né? Se não, se, pode ser, né? A não ser que role um empatezinho lá. Pode ser que empate, né? É, pode ser que role um empatezinho. Eu vou aqui dar a escalação do time do Bento aqui, o São Bento hoje. Mas, ô Bento, o São Bento ele tá invicto, mas ele tem 2 vitórias e 3 empates, né? Sim. E o Corinthians ele tá invicto aí com 4 vitórias e 1 empate. A campanha do Corinthians é muito melhor. Você falou ontem aqui, mas vamos repetir a escalação do Corinthians. Vamos lá. Vem com o Matheus Vidotto. Sim, a estreia dele, hein? Sim. Estreia dele no profissional. Edilson. Edilson, semana passada, brigou com o torcedor, né? Brigou. Ele brigou com o Mil Grau. Cara do Mil Grau. É, porque o cara. É que o Mil Grau ele pega meio pesado com o Edilson, mas é engraçado. Ele fala que o Edilson tem barriga de cadela véia. Sabe, barriga de cadela véia? Uma barriga meio caída. Barriga de cadela véia, mano. O Edilson ficou bravo, foi pra cima dele. O Edilson ficou bravo, mano. Mas aí o próprio Mil Grau ele falou: porra, até eu mesmo falo que eu mesmo tenho barriga de cadela véia. O cara ficou bravo. Mas... Mil Grau com Mil Grau. Aí segue aí o Felipe, né? Mil Grau. O Balbuena e o Guilherme estreia Arana. Estreia hoje também. Sim. Balbuena estreia hoje. Guilherme Arana na esquerda. Aí vem o meio campo com o Willias. É, Giovanni Augusto. Guilherme. Maicon. Romero e André. Esse boa. É o time. Certo? É isso aí, Bento. Vamos pra cima ganhar, aí. Pra ganhar do São Bento, velho, tá bom demais. Também acho. E o Parmeira Itaquirão sofreu uma parte lá, isso, né? Não. Parmeira sofreu com o seu Benga, viu? É. E o Itaquirão que caiu uma parte lá, viu, mano? Mas falaram que até o final de semana tá liberado. E hoje é o último dia do patrocinador na camisa do Corinthians? É, pra falar a verdade, venceu ontem, né, Bento? E o Corinthians ele não vai renovar aí com a Caixa. Nessa relação aí, a Caixa depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Caixa. Então, tchau e bença. O Corinthians aí vai ficar com a camisa um tempo aí, sem nenhum patrocinador. Cujo eu acho muito mais bonito, tá certo? Eu acho muito mais bonito. Não, mas bonito é, porém. É bonito, hoje é ninguém pode se dar luxo, né? Pode sim. O Corinthians não quis receber essa merreca aí proposta pela Caixa de 30 milhões novamente. Eles o Corinthians tá pedindo 40, véio. Não, pelo contrário. Quando um grande clube abdica de um patrocínio como esse, Motinha, porque a Caixa tinha interesse em renovar o contrato. O próprio Corinthians não quis esse valor estipulado pela Caixa. O Corinthians bateu o pé nos 40 milhões. E eu creio que nos próximos dias aí, ou quem sabe semanas, o Corinthians deve estar apresentando um novo patrocínio master. Já que um time, teoricamente por vocês, não pode ficar sem um patrocínio master durante muito tempo na camisa, se o Corinthians estivesse com a água batendo na bunda, eu teria aceito o que foi proposto. Eu acho que o Corinthians sim, porque o que faltar a torcida põe. A torcida do Corinthians vai lá e paga, velho. Porque a torcida do Corinthians caindo, é oda. Os caras não vão querer. A torcida do Corinthians é oda. Com relação a essa notícia. Novamente vem à tona aí os anticorintianos. Ah, pronto. Porque essa notícia aí é uma notícia requentada, velho. A notícia aconteceu na quinta-feira passada, mas a mídia só tá dando ênfase agora. É, tudo bem, caiu lá, sei lá, uma plaquinha de gesso lá que devia ter o quê? 40 centímetros por 40 centímetros? Aham. Aí os caras começaram a encher o saco. Ah, notícia requentada. Requentada porque ficaram escondendo. E aí qualquer outro estádio... Velho, qualquer grande obra do mundo, tá certo? A Capela Sistina, de vez em quando, desloca lá. Nossa. Só porque foi pintado pelo Michelangelo, os caras... Não, beleza, o Michelangelo pode cair na cabeça do fiel. Sabe, já semana passada, a Torre Eiffel, caiu uma viga. A viga não, mas, por exemplo, a Torre de Pisa tá lá pra cair qualquer minuto, então todo mundo vai lá e tirar foto. Ela toda torta, não cai. Mas, ô, mano, brincadeiras à parte, a gente tem que falar sério com relação a isso. Tanto no Corinthians, no estádio do Corinthians, quanto aquele lá que mostraram na televisão aí lá em Manaus, que mostraram lá que tá... Não, foi... Que... Arena Pantanal. Arena Pantanal. Gente, são estádios com menos de um ano, cara. Não pode, vocês estão de... Não. E o Corinthians já tem 1 ano e meio. Aliás, com menos de 2 anos. Quer dizer, com um ano e meio aí pra Copa. 2 anos, que velho. E foi feito pra Copa. Vocês estão de... Mas peraí, o problema é... Mas, RG, que fique muito claro que esse problema é do Corinthians. Não, não, não. Não tô dizendo que é do Corinthians. Quem entregou a obra foi a construção. Não tô falando que é do Corinthians. O problema é ligar pra quem... reformar. É. Ué, ligar lá no saque da Odebrecht. Ah, o problema é que o saque da Odebrecht deve estar fora do ar. Ué, então não paga o estádio lá. Ué, tem que ligar em Curitiba. Mas não paga o estádio. Assim, até segunda ordem não paga o estádio. Assim como é vergonhoso lá no Rio de Janeiro não ter estádio para disputar o campeonato. Também acho, né? Pô, o Engenhão, aquela vergonha que já vai fazer acho que 5 anos que foi. O Engenhão era novo. Nossa, tá mais enrolado que... Tá louco. Eu concordo. É legal de terceira, né, mano? Não, sabe o que acontece, Ben? É a maldita pressa. Porque o negócio é o seguinte, quando você vai fazer o estádio de futebol, ainda mais quando esse estádio aí possivelmente será a sede da Copa, o que acontece? Retardam ao máximo a construção do mesmo. Por que o cara retarda, Domênico? Porque aí ele precisa correr contra o tempo. Aí é a hora de falar, tem que fazer licitação. Não dá pra fazer licitação porque não temos tempo hábil. Pega esse orçamento mesmo, vai lá e aprova. O estádio do Corinthians, inicialmente, ele estava cotado aí pra ser construído aí com cerca de 700, 800 milhões. Inicialmente falavam em torno de 600, mas aí depois começou a acrescentar um pouco de valor, falaram, não, em torno de 700, 800. O estádio do Corinthians, o término dele, foi apresentado uma conta de 1,2 bilhão. Ou seja, superfaturaram coisas, enfim, é aquele negócio. Ah, não. Mete a caneta e senta o pau. Jura? Tá certo? Mete a caneta e senta o pau. Aí aconteceu, beleza, foi construído. Mas é que tá, Sombra, quando você faz com pressa, fica aquela caca, velho. Porque o estádio com 1 ano e meio de uso, ele não poderia, em momento algum, RG número 2, apresentar nenhum tipo de falha. E já tinham apresentado, Sombra, nas lanchonetes. 10 lanchonetes da Arena Corinthians estavam com problema de infiltração. Imagina. Já era um problema que não deveria existir. Agora caiu o forro ali, parte do teto, e também não vai influenciar, porque o Corinthians ele joga no sábado, no qual teremos também uma torcida Estádio 97 para esse jogo. Mas o jogo será realizado ali. É à noite, né? É às 9. 9 da noite. Então o jogo será realizado. Não corre esse risco, RG, de cair uma estrutura maior para talvez atingir os torcedores. Mas imagina se tivesse uma movimentação, se tivesse pessoas ali, se aquela porra cair. Você tá louco. É que a área onde caiu, RG, é uma área ali próxima dos camarotes ali. Não é naquela entrada principal do setor oeste, aí, como muitos da imprensa divulgaram. Mas eu acho que tem que haver sim, talvez, aí uma perícia no estádio do Corinthians para detectar se existe algum outro ponto. Você não fica com garantia de nada, né? Porque é complicado, num grande fluxo de pessoas, talvez o torcedor ele fica receoso, fala, pô, será que eu vou correr risco? Mas se eu morresse, por exemplo, na arena, eu seria um mártir, eu também não ligaria, não tem problema. Você seria Mas o negócio é o seguinte, eu imagino. O torcedor comum, ele fica receoso. Mas então é importante aí o Corinthians, através de um comunicado oficial, mostrar, talvez, que um perito foi lá, mostrando que o estádio não tem mais nenhum tipo de problema. A não ser esses problemas menores, aí tudo bem, infiltração, vazamento aqui, um ali. Beleza, o cara vai lá e conserta. Infiltração é perigoso, mas aí, nada que comprometa a estrutura do estádio, nada que ofereça risco ao torcedor. Agora, o estádio custou 1 bilhão, velho. Gente da bancada, eu tô estranhando tudo isso que tá acontecendo, viu, com o Corinthians. Por quê? Problema do Elias, o problema do estádio. Mick Jagger, RG, esse lazarento. Entendeu? Não, porque... Ele não passou a semana passada falando aqui, no Brasil, então se tiver que escolher um time, eu vou torcer pro Corinthians? Porque... Digo mais, atenção jogadores do Corinthians, ó, RG, primeiro começou com as lesões aí dos 3 jogadores ali, do Cássio, do Elias, tá solta, do Marlone, então, aí depois apresentou aí esse problema aí, caiu o teto. Então temos não duvido nada, temos RG, na semana que vem algum jogador do Corinthians morra. Sombra, temos um paradoxo. Ah, não fala isso. Porque num time, no lugar onde tem um homem, e onde põe a mão, porra, tudo faz se milagre, resolve, né? Eu não tô entendendo. Se o Tite fizesse a cobertura, não tinha caído. Não tô entendendo. Onde põe a mão na parede assim, velho. Mas peraí, o Tite não tava presente. Cadê o Elias? O Tite não tava presente ali na arena quando caiu o teto. E o Elias? E o Elias? Por que não botou a mão lá na perna? E o Marlon? Na própria Bíblia. Mas peraí, na própria Bíblia... Soletrando Bíblia. Não, eu falei Bíblia. Não, na própria Bíblia, RG. Na própria Bíblia. O negócio é o seguinte: Jesus não soltava vários Hadouken assim, Hadouken, fazia um milagre. Ele fazia um milagrezinho aqui e um milagrezinho ali. Hadouken é do Street Fighter. Você não jogava Street Fighter? É do Ken, Gina. É do Ken do Rio. Sombra, Jesus, não era toda hora que ele fala, pô, os caras estão passando a fome, tinha que multiplicar os peixes aqui. Não, era de vez em quando. Com o Tite é a mesma coisa, velho. Com o Tite é a mesma coisa. Já fomos com as manchetes do Corinthians. Do Tite, São Paulo. Isso é pecado. Não duvido de nada. Então tá bom. Merecia da sua parte. Agora eu vou falar da Chevrolet. Se você tava esperando a melhor hora para trocar de carro, preste atenção. Não perca as 96 horas Chevrolet. São ofertas e condições tão especiais que só vão durar até domingo. Olha só, Onix, que é o carro mais vendido do país, por apenas R$ 36.990, com taxa zero. E você paga em 30 vezes. Animal, hein? Prisma 1.4 com câmbio automático, Chevrolet MyLink e controles no volante, com desconto de R$7.000 e taxa zero. 96 horas Chevrolet, termina nesse domingo. Corra, cara, você vai fazer um grande negócio. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Ficou legal, hein? Esse Onix 36.990, taxa zero, paga em 30 vezes. Bom demais, hein, Chevrolet? Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Polo Arco, a Polo Ar Condicionados e a LG, você entra no clima. Deixa eu convocar agora o Narigudo pra falar da Esser. Vamos falar da... Oi, Narigudo, amigo, boa noite. Seu Ganso, hein, amigo? Seu Ganso, hein, amigo? Faz o Benja ligando pro Jimmy Soler. Não dá. O Benja não conversa ainda, calma. Não, o Benja não conversa. Mas ele de exclamações curtas. É monólogos curtas. Do Benja. Não, outro dia eu ajudei o Benja a fazer um merchan aí. Ah, é? Não, mas algumas partes ficaram ruins. Você sabe que eu sou o GPS Man. Você sabe... Ah, já ferrou, já, peraí. Amigo, você sabe que eu sou o GPS Man. A imitação tem igual aqueles carros a álcool. Não, tem que não muda. Você, você falou, amigo, tem que entrar no... Não, às vezes tem. Tem que ser frases de 3 palavras. É, né? Você já percebeu. Olha, ou eu também. Olha, você sabe que eu sou o GPS Man. Não, vai na sua, amigo. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos, escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir o teu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para os seus clientes e funcionários, tem que conhecer a Esser. Você precisa ir lá ver visitar o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra. Pode ligar agora, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo! Boa! Você amigo. Está ouvindo o Estádio 97, amigo! Amigo! Demora, né? Desculpa, eu tava vendo uma coisa. O que você tava vendo aí, Rudy? Sacanagem, tô vendo aqui as meninas peladas. Vendo... Rudy, depois, desde que você, sei lá, foi abandonado, largado... Ele que largou, vida. É, virou mas... moda aqui no programa, não, os caras prometem as coisas pras mulheres... São momentos da vida que largou, a gente véio. Tem a opção de mudar. E não é culpa de ninguém isso. Mas, ai, que papo de... Aí quando é jogador que fala isso, quando é jogador... Ei, RG! Parece aquele programa da manhã, sabe? Falando dos problemas com as mulheres. Repita, Rudy, o que você falou? Hoje em dia, esses programas. Tem momentos na vida que a gente tem opções de mudar. Não é culpa de ninguém, é só mudança. Vou pedir pro César te levar, o César Filho, porque é lá no programa pra falar sobre quem isso. A Sônia Abrão. Pô, cara, se quiser aconselhar as pessoas que precisam disso também. Você quer estar agora no carro e fala... Caramba, não aguento chegar em casa e ver minha mulher. Termina, velho. Olha, é mais honroso. Porque tem reality de tudo, né? Vamos fazer o reality agora da vida pessoal. Amorosa. Dos humoristas de stand-up. Nossa. Olha, não, a minha não tem muita graça, mas... Não, a sua é só pegar a Veloso de programa, né? Coloca ele, o Bernardo Veloso. O Bernardo, ele faz o quê? Chega em casa e apanha da mulher, é isso? Começou esse papo, tem um na bancada que começou a se encolher. É, se encolher. Três filhos. Eu acho que a Kate podia fazer pegar o Vilela, que final de semana não faz nada, e fazer bastidores do casamento que o Domênico trabalha. Ah, nossa, legal. Pode ir, qual o problema que tem? Não, eu acho legal. Um after movie. Tamarim... É camarim, isso. Camarim. Acho que tem o camarim. Se você não tem, desculpa, Domênico. Não, camarim nenhum, por favor. Você tem que ser valorizado, então, você desculpa. Não, que é valorizado, eu vou contar camarim, pra vocês como é camarim. Que... Olha, eu vou contar uma história sobre o Domênico daqui a pouco. Não, é mentira. Mentira. Ele exige mais, mais coisas que os Rolling Stones. Exige, senão ninguém me contrata, seu louco. Toalha, Domênico? Que toalha? Eu chego lá e faço a festa. Ele exige que fique tocando o hino do Palmeiras no camarim. Não, muito perguntado. Aliás, você que quer me contratar, hino de futebol não entra em casamento. Os caras ficam pedindo. Domênico? Você faz aquelas coisas? Cadê a torcida do Palmeiras? Cadê a torcida do Corinthians? Isso não existe. Isso é quem faz. Isso é um idiota. O cara que faz isso é um idiota. Porque é o seguinte. Não, eu vou te explicar o porquê. Tem um porquê. O que é? Tudo tem um porquê. Não é assim feita. Num casamento, você não está lá. Teve uma vez, eu vou contar pra você. Vamos lá. Fora o assunto. Então eu vou te explicar o que acontece. Casamento, não se entra futebol. Futebol e religião não tem que colocar no meio de casamento. Festa de casamento, festa de casamento. Casamento você tá pra. A religião já está você... no contexto, sim, do lógico, casamento. Lógico, né? Entendeu? Agora sim, principalmente futebol. Futebol não tem nada a ver. Você tá celebrando a união de duas pessoas. E não celebrando o Palmeiras, celebrando o Corinthians, celebrando. Aquele momento não existe. Mas tem aquilo não existe. Mas não. Não... pedir. Então, o pai da noiva uma vez veio me pedir. Pediu o quê? Que tinha que tocar um o hino do Corinthians. Tocou? Foi o dia que o Corinthians foi campeão. Ah, recém. Tocou? Eu falei, não vou tocar porra nenhuma. Olha, eu vou tocar nada, não. Eu... Não, mas acabou de ser campeão. Eu falei, dane-se. Foi campeão. E daí? Eu recentemente. Se fosse o Palmeiras, eu não tocava. Eu não vou tocar. Eu numa festa. Eu não vou tocar. Não, mas eu paguei. Falei, bicho, e daí que você pagou? Você pagou, mas eu não vou tocar. Então, não vou tocar. Você se responsabiliza pelo que aconteceu na festa? Você faz um documento e me assina e dá pra mim? Eu sou responsável pelas coisas que vão acontecer daqui por frente da festa. Mas deixa eu te falar. Aí ele não responsabilizou. Deixa eu te falar então, outro lado. Você gosta mais da tua filha ou do Corinthians? Eu. Você tá aqui pra celebrar o casamento da tua filha. Então, agora eu vou falar o outro lado. Agora eu vou falar o outro lado. Eu fiz uma festa aí, cheguei pro cara e falei, ó, velho, precisa tocar o do Corinthians aí no meio da festa. Precisa tocar. É uma tradição na minha família, vai tocar. O cara falou, ah, não toco. Ah, toca. Opa. Vai tocar. Toca. Aí ele tocou. O DJ tocou. Com o é porque opa. O cara é frouxo. Não é frouxo, não. Quem foi frouxo? Quem paga? Foi frouxo. Amigo, quem frouxo. Paga? Quem... Frouxo. Ó, manda quem assina frouxo. O cheque. Ah, eu contratei o cara. Eu contratei o cara numa festa tá da minha fora. Família, não vai tocar do coisa. Você tá louco. Toca você, só vai você tocar. Toca você. Pode tocar. Tocou. Opa. Tocou porque o cara é frouxo. Não, de novo, o cara repetir. É profissional. Vou repetir. Não, mas não, pera só um minuto, Pera só um minuto, agora eu tenho que falar. Quem é o DJ? Só um minuto. Não, vai ficar assim, não vai ficar assim, não. Eu tô com o Domênico. O problema é o seguinte aí. Aí não é uma questão. O que o Benjamin fez pode ser uma festa de aniversário ou outra coisa. É diferente. Era uma festa grande, eu falei, vai tocar. Bom, deixa eu continuar, posso? Não, mas continuar, eu sei, mas não. É o meu caso, aconteceu, não é mentira. O teu caso é chato, hein, Benjamin? Vai tocar. Tu é chato mesmo. Por que eu sou chato? Porque eu discordo de vocês. Não, não é isso, não é que discorda. E aconteceu, tô dando um fato. Que discorda. O senhor sabe que aconteceu alguma vez numa festa de casamento, que saiu até no jornal, saiu na Rede Globo, lá no, não no Jornal Nacional, antes do Jornal Nacional, saiu um cara que foi tocar o hino de um futebol, e o cara lá, o cunhado era fanático pra caramba, e arrancou uma faca e esfaqueou o cara porque ele tava bêbado. Você sabe disso, não? Sabe por quê? Não, porque... O cara podia esfaquear. Se o cara olhasse a mulher do cara, ele ia esfaquear. Eu acho assim, o cara que tá lá fazendo... Desculpa. Não, não tem faca no buffet? A faca do Rocambole. Mas não tem faca no buffet? Aqui você corta lá o filé ao molho madeira. Assim, só pra concluir. Mas eu concordo com o Domênio. Filé ao molho madeira. Vou concluir o seguinte. O cara contratou um artista pra fazer o trabalho dele. É a mesma coisa que o cara entrar no show e fala, faz uma piada de Corinthians. Não, mas o Rude, o cara pode pedir qualquer tipo de estilo musical. Eu vou tocar qualquer estilo de musical. O problema não é o hino de futebol. Hino de futebol mexe com emoções. Você não pode emoção extremo, cara. Vocês estão loucos. O cara tem que ter responsabilidade. E se o cara faz isso, é irresponsável. Olha, o Domênico não toca pronto, cada gente. Cada um sabe o que e quer que o cara, na sua festa. E quando o cara faz a reunião comigo, eu explico isso na reunião. Não é que, ele chegou na hora, não é assim, não. A coisa é feita com antecedência. Mas o Benjamin não explicou isso. E vamos resolver. Nas festas da minha família, se não toca, aí que dá confusão, é uma tradição. E vamos resumir. Já sabemos aqui que Domênico Gato jamais tocará em festa de Benjamin Bach. Então, segue o... Segue o barco. Mas a festa dele só tem Iron Maiden. Não tem festa minha, não tem. No Iron Maiden eu gosto pessoal. Mas hino do Corinthians tem. Olha aqui, hino bonito. Olha só, o Palmeiras amanhã, vez de receber o 15 Piracicaba. O Palmeiras. Já também tá confirmado o time, Marcelo Oliveira. Mas tá louco? Olha, para, porra! Falei fora do ar, que cara velho. Eu tô falando fora do ar com o mano. Então não precisa falar do smartphone. Não é porque paga, o cara é obrigado a fazer o que o cara quer. Vamos lá, continua com o hino do Verdão. Depende do acordado. Ah, se Palmeiras, se no acordado e na reunião foi dito que vai fazer, beleza. Se tiver acordado, agora, que não tá dormindo. Se o cara falou assim, não vou fazer e acabou, ponto final, acabou. O RG o cara contrata ou não. O RG vai lá, contratou, queria se pegar eu mais combinei, do que na mão. Se eu combinei com o RG de fazer certas coisas e ele fala, eu quero que toque isso, e eu concordei, beleza. RG, já aconteceu na sua vida de você contratar uma profissional e você avançar o sinal? Ah, não, isso não tava no acordo. Ah, sempre tem observação. Ah. Então tá lá a observação no final. Olha, pode ser que aconteça isso, isso, isso. E aí? Que é. Tá tudo bem, ou não tá, mas não pode tá. Dá mais 20. Né? Mas se a pessoa fala assim, dá um turu a mais. Mas essa etapa custa mais 100zinho. Tá bom, se vamos acontecer, lá, se véio. Acontecer, tá aqui, mas acordado. Aí, então, tudo bem, mas a resposta é do cara. Se o cara assinar, se o cara assinou que ele quer que, por exemplo, Benjamin. Domênico não esquece. Benjamin falou, eu quero, véio. Porque na minha família é tradição. Beleza, ele assina um documento pra mim, que ele se responsabiliza. Leva no e cartório. Se acontecer. Não, não precisa, não. Não? Se ele se responsabiliza, é responsável, porque quando tocar o hino do Corinthians, ele é responsável porque ele tá pedindo. Mas se ele assinar. Não vai acontecer nada porque eu conheço minha família. Benjamin. Beleza, vai embora. Aí vai. Benjamin. Deixa eu só falar um negócio. Aí a gente foca, não tem problema. Gente, eu vou em festa há 40 anos. Há 40 anos, 99% das festas que eu vou, toca hino. E não é só hino do Corinthians, eu vou em festa de amigo meu São Paulinho, casamento, mas barbito, é só milionário. Não, né? Por que queria ver que dinheiro? Quem tá discutindo dinheiro? Não, tô discutindo nada. Tudo modinha. Toca hino de todo mundo e eu nunca vi da confusão nenhuma. Classe social é a briga. As brigas, velho. Eu não falei nada de dinheiro. Você quer dizer que briga é festa de pobre? Que briga é só em festa de pobre, mano? É isso que você quis dizer? Lógico. Não. Isso é opinião do Mota, não é minha. Lugar. E se o cara dá uma facada lá porque tocou o hino? Se o cara dá uma facada. Peraí. Se o cara dá uma facada porque tocou o hino. É um idiota. É o mesmo cara que. O cara perguntar pra mulher do cara que oração. É, o cara que tá louco pra arrumar uma confusão. É claro. Não é isso. Às vezes tem que tocar hino de clube em festa assim. Não, mas aí a tua opinião, a minha é diferente. Claro. Não, porque para, Benjamin, não pode ter opinião. Não, Dema. Não, mas já entendemos, a opinião dele. É que toca na sua família, não é que quer tocar. O dia que você começar a fazer. Ô, Benjamin, o dia que você começar a fazer festa e DJ de não casamento, vou, você vai e toca o hino que você quiser, porra. Eu não vou tocar. Eu vou dizer algo pra você, mas Sombra. Ele não precisa ser DJ eu tava, pra tocar. Ele paga eu tava, pro cara tocar. E acorda com o cara. E se quiser acordar com o cara? Eu vou acordar com o cara, com o cara. Ah, que gostoso! E se quiser fazer um acordo de escrever que se responsabiliza, por isso não tem problema nenhum. Agora eu quero dizer o seguinte pra você: eu tava fazendo uma festa lá no Morumbi. Lá no camarote do Morumbi, lá que tinha lá, não. Eu fui fazer uma festa de aniversário lá, faz muito tempo isso aí. E na retrospectiva, ele nem tava comigo. Você mandou tampar os logos de São Paulo lá? Não, a retrospectiva. O cara aí, era fanático do São Paulo, por isso que ele tava fazendo aniversário dele lá. No meio da retrospectiva, entrava o hino do São Paulo, RG. E os meninos lá, no estádio, ele com os filhos dele, aquela coisa toda. Cara, a hora que entrou a retrospectiva, no meio entrou o hino... Veio três caras, bebaço, vem me xingando. De tudo quanto era nome. Porra, você é da rádio, você é do Palmeiras, você fica tocando no São Paulo. Que porra de Palmeiras. E daí pra baixo. Não, mas aí você vê. Eu larguei o cérebro e fui embora. Não, mas aí você eu fui, vê fui no banheiro, não, fazer mas, uma coisa. Mas aí você vê. Assume que, na verdade, aí o iluminador, fica aí por enquanto. Desculpa, não, mas aí você não vai ver que o problema era do dono da festa. O problema é que você tinha até três grandes imbecis dentro. Bargidais. Mas aí é que tá. Ô, Sombra, isso. E como é que o cara vai saber que existe um imbecil? Não, eles sempre existem em todos os lugares. Mas o cara às vezes não sabe que ele é um imbecil. Não, mas... Você entendeu? Às vezes o cara... Que nem o Benjamin, ele é corintiano roxo, como você viu aí. É. As festas tem que tocar, bibibi. Eu queria... Ele às vezes não sabe que tem dois ou três lá. E de repente não vai gostar da história e tá mamado e vira briga. É, eu não entendi. Vou dizer que ele vai matar alguém, como aconteceu já uma pode vez. Matar, pode mas ele pode arrumar confusão. Mas, e a festa vai se estragar por causa de uma bobagem. Maurício Matalon, por exemplo. Por. É só isso. Uma briga. Hã? O Matalon. O que tem? Ele vai sempre nas festas do Benja e sempre arruma briga. Não são as minhas, não. O Maurício Matalon ficou suspenso 2 anos de embarmiço porque ele bateu num cara porque tocou ele no Palmeiras. Ah! Uma vez ele jogou uma jarra numa vinha. Parou. Ah, não acontecia nada nas minhas festas. Putz, eu vou embora, velho. Você viu o que eu acabei de falar? Eu vou embora. Nas minhas festas não acontece nada, ele. Ele não pode tocar. Ele foi numa festa que eu tava e que bateu no cara. Tô feliz. A festa não era minha. Você ouviu o que eu falei? De alguém lá, do seu amigo lá. Mas a festa era do Palmeiras. Então, eu tô com ele do Palmeiras. Mas aconteceu. Ele bateu ou não bateu? Deu ou não deu? Mas confusão. Tô falando, mano. Vai na minha, mano. Ele jogou aqui eu conheço da coisa, velho. Foi um negócio que aconteceu. Era do Jacozinho? Era do Jacozinho? Não. O Maurício Matalon tem esse problema aí. O Maurício Matalon tem esse problema. Onde ele vai? A Domênica está certa. Se não toca indo de São Paulo, se não tá tudo de São Paulo, ele arruma confusão e não bebe, não. E ele ficou 2 anos suspenso, não. Mas desculpa, Benjamin, mas não acredito que o Matalão chegaria a uma imbecilidade Maurício? Dessa. Ele jogou a jarra, pegou no rabino, cara. O que que ele fez? Jogou numa jarra, pegou no rabino. Você tá brincando? No rabino nua. É mesmo? É. Ah, rabino para. Nu? Você tá louco. Rabino nua. Ele, o rabino estava nu? Ele tem um galo na cabeça até hoje e falou, isso aqui é do Matalão. O lá, mano? Não pegou no não. O Fabiano, Fabiano, que você conhece? O Fabiano? É o hino do Palmeiras. Fala aqui, ó. Fala pro Dodô que no meu casamento tocou o hino do Palmeiras sim e a maioria cantou e não, o Domênico que tocou. Não pode ter problema, pode ter acontecido. Tá vendo? Não tem você problema. Que tocou, Domênico? Ah, não. Não lembro, ah, não. Você não tocou um hino? Ah! Vamos repetir de novo e escrever na lousa. Ô, Dodô. Se estiver acordado, é presta atenção. Você apanhar? Qual que é o se problema? Não, eu não tenho medo de... Vou ter medo igual o seu Ben. Olha pra mim aqui, filho. Ó, ele é guerreira. Pra chegar junto aqui tem que ser macho, velho. Não tem conversa. Olha não. O Domênico hoje, clinista. Não, não é isso, não é isso. Dante Harry. Mas se bater, eu posso tomar soco pra dedé. Mas que vai apanhar tá também vai. Agora sim. Você tá louco. Não, não tô louco, não. É que a coisa tem que ficar bem clara. Vamos lá. Senhora. Tem uma reunião que é feita antes da festa. Não é assim. Não é, vamos lá e vai tocar a festa. Não funciona assim sim. Comigo, não. É aqui, verdade. Aqui tem um cronograma. Organograma, cara. Tem um roteiro. Você tem que cuidar do negócio certinho, não é qualquer um que vai é chegar a fazer. É profissional, né, menina? Muito obrigado, entendeu? É então, isso é assim, aí. Se o cara acordar que quer que toque o hino, não tem problema, a gente vai tocar o hino. Só que o cara tem que se responsabilizar num documento pra mim e acabou. E eu vou com o documento na festa, velho. Não tem conversa. O Domênio já mostrou o documento pra mim, é grande. Ó, fala do Palmeiras. Eu já. Eu já. Eu já. Ô, Benjamin. Você que tem que tocar o hino, eu queria contar pra vocês. Porra nenhuma, não. Vou tocar porra nenhuma. Pera aí, gostosa. A noite passada eu brinquei de 300 de Esparta com o Domênio. E como é que era? Eram vários homens em cima dele, ele estava isolado. E ele falava, au! Au! Sou bem fora de nós. Au! Fala de nós, ô seu Bento. Ô Domênico, escalada aqui o Palmeiras para amanhã, o Palmeiras vai... Palmeiras é amanhã, é na Arena. Na Arena. Não, tá não, bom. É em 15 de Sorocaba. Não. Ah, é lá, é fora. Acho que não, pô. Não é fora? Olha, se atualiza, é fora, ali, ó, tá fazendo o curso de prédio. Acho que é fora, sim, seu Bento. Ô, seu Bento, pô, seu Bento. É em Sorocaba, é, lá. É, jogo do Barão de Serra Negra. É. Caramba. É 15 Palmeiras lá em 15. É. Domingo que é em casa é contra verdade, Ferroviária. Ferroviária. O Fernando Praz, vai o Lucas, o Roger Carvalho, Vitor Hugo e Egídio. Pelo amor de Deus! É, você não vai jogar amanhã. Ah, que alegria, você bate vai... no peito e fala, eu vou dormir um pouco. O Zé será poupado para quarta-feira que vem. É, eu vou ser poupado e vou correr a maratona de Paris amanhã. Vai o quê? Pedir para correr, são só 40 km e tem que correr de costas, eu vou. Thiago Santos, Jean, Robinho, Dudu, Gabriel Jesus e Alexandre. Esse é o time que... Alexandre. É, eu espero que o Verdão encontre o futebol que ainda não encontrou esse ano, né? Com certeza. A coisa tá feia, né, vovó? Aí, só não encontrou, jogo. Velho. Não posso falar? Eu só teve um jogo que a vó não assistiu. Foi o que ganhou. Ah, é? Tá, amanhã eu não vou então, ver. Então, vovó, não assista. Tá bom. Tá bom, vamos ver. Ô, Dodô, o que você achou a história do Valdívia? Falou nas redes sociais. Que história do Valdívia? Ah, mas é... Ele postou falando, não era eu que vivia contundido? Olha aí, ó, no Palmeiras ainda, tirou mal de Rio. Ó, não era eu o problema? Aí, ó, foi escreveu. É um idiota. E Rio, né? KKKKK. Ele sabe que ele tá sem seguidor, aí ele quer ganhar de novo. Tá sem. Olha, ele foi embora, ele foi embora do Palmeiras, mas o Palmeiras mas sabe foi embora por dele. Que ele falou isso? Porque o Felipe Gabriel passou por uma outra artroscopia. Artroscopia. Mas o Felipe Gabriel. É. Sabia... O Felipe Gabriel, gente, chegou em maio de 2015. E o Palmeiras jogou. E o Palmeiras não minutos. Divulgou. É, mas nunca jogou. 20 minutos. Ah, mas nunca jogou. É pra não ficar chato. 20 minutos é não jogar, né? Então, pra poder vender tem, depois. Mas né? Tem contrato até 31 de maio de 2017. 17? Vai acabar já, o cara não jogou. Ó, aquele Daniel que veio pro São Paulo também lá, que tinha passado o primeiro Palmeiras. Jogou lá. 40 minutos. Jogou 40 minutos também, machucou de novo. Mas aí ele deve ganhar muito Gabriel menos. Ganha, não é? É, o ganha 150 mil quem ganha? Cruzeiros. O Felipe Gabriel. Mas no Palmeiras não tem a produtividade? Então. Sim, por isso que ele ganha só 150 mil. Com a produtividade vai pra 300. Cara, não é possível que com 100 sem jogar ele ganha 150. É verdade, ele ganha bastante. Com produtividade vai jogar quanto? Ele veio a peso de prata. Não, sim. Isso sim, seu Beto. 150 pau pro Felipe Gabriel. O cara fica parado, velho. Mas ele era pra ser o 10, né? Ele veio pra ser o meio de ligamento. Ele era pra ser o 10, o Cleiton Xavier era pra ser o 10. Tudo que era pra... Virou 20. Esse 10 do Verdão, ele tá meio zicado, hein? Virou 20. O Valdívia que zicou, velho. Very well. Very well. Fazer o quê, né? Rapaz. Olha aí, RG. Diga, seu Ben. Bom, beleza, hein? Tudo susto. Tá bom, Ricardo Oliveira, né, recebeu uma bela de uma proposta do lado da China. E hoje ele passou a tarde conversando com a diretoria lá do Peixe. E segundo informações, 12 milhões de euros o time lá da China tem que pagar pro Santos. O Santos Oliveira definiu, é o valor que quer. Quanto tá o euro? Isso. 4, né? 4.4. 53 milha, né, é que é o seguinte... O salário do jogador, só para completar, seria de 1 milhão de reais. Limpo. Limpo. O cara tá, deve estar louco, pai. Hein? Nossa. E sexta-feira fecha a janela. Então os caras têm 2 dias aí, tem mais um fuso horário, né? RG, tadinho. O Modesto Juninho, ele, quando ele vai trabalhar de manhã, ele passa pela rua do Ricardo Oliveira. Aí ele acordou, pegou o carro, foi trabalhar, foi lá pra vila. Quando ele entrou na rua do Ricardo Oliveira, tinha uma carreta. A carreta não acabava mais. Carreta do quê, velho? Carreta, não acabava carreta mais. Aí, puta, e passa, e passa, e passa a carreta. Tem passa, 37 eixos, é isso? Sabe essas de... Sim. Então, aí, de usina, que leva peça pra usina. Bobinas, aí, né? Bobinas. Aí o cavalo tava da carreta na frente da casa do Ricardo. Quando ele passou, ele olhou a placa. Que porra é essa, né? Aí tava lá, um milhão, assim. Aí ele ficou esperto, foi pra Vila Belmiro, começou a pensar, porra, que aquela carreta da China, será aqui no Brasil? Um milhão? Aí tocou o telefone, Ricardo Oliveira. Presidente, presidente, precisamos ter uma conversa, preciso conversar urgente. Ele fala, eu sabia. E aí, velho, por quê? Por menos de 53 não vai. Agora tá essa briga aí, né? Vamos ver. Entra aquela história, né? Por exemplo, o Mano é aquele que fala, quando o jogador quer ir embora, não tem jeito, ele vai embora. Agora, vamos Você pesar. Você acredita que o Ricardo Oliveira, se ele não sair por causa dessa quantia de 53 milhões de reais, que é o que o Santos estaria pedindo, você acha que assim, puto, o jogador fica, mas fica naquelas... Eu vou me colocar no lugar do Ricardo Oliveira. Jogador com 36 anos de idade. 36 anos de idade. Olha pro robozinho ali. Aí eu falo. Tem 35 ainda, tem? Faz 36 esse ano, velho. Então já contabiliza. Aí eu chego pra minha mulher e falo, pô, tenho a oportunidade, a chance de ganhar 1 milhão ou 1 milhão e pouquinho livre por mês. O que você acha? E fazer um sacrifício de morar na China, vai. 2 anos. Comer escorpião. E prometo que de 1 milhão, 100 mil eu dou pra você. Lógico. É o último contrato dele. Ele deve estar, eu tô imaginando o seguinte, ele deve estar na sala do Modesto Roma. Chorando, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É a última chance de ganhar dinheiro. Alguma coisa por ele? Nunca mais vai ganhar dinheiro. Alguma coisa por ele? Não, o Santos... Deve ter pago alguma luva, deve ter pago. Não, acho que não. O Santos... O Ricardo Oliveira, quando ele acertou com o Santos, ele acertou um salário de 50 mil reais mensais. Isso no primeiro acerto. E na renovação, 300 e poucos. Mas não deve ter gastado um milhão assim, então. Tem luvas. Agora, de 300... Deve ter sido um caminhão, não. Agora, por 10 milhões, leva, velho. Agora, de 300 mil... De 300 mil para 1 milhão, velho, e pouco. E o Santos ganha quanto? 10 milhões de euros? Não. O Ricardo Oliveira, o salário que ele vai receber... O Modesto Roma, ele quer uma grana pra liberar. Ele vai ganhar ou não? É que a multa do Ricardo Oliveira tá estipulada em 50 milhões de euros. Isso ninguém vai pagar. Agora, mas se pingar 10ão, 15ão pro Santos, ele tá de ótimo. Agora, acredito que 53 milhões, sei lá, só se os chineses estiverem muito doidão da cabeça. Eles estão, viu, gente? Mas nada como um bom papo, né? Aí chega lá, sei lá, dá 15, dá 20. Se o Santos 50 milhões de euros, Domênico, você tá maluco. Ele foi pra seleção agora. Domênico, 50 milhões de euros, tá maluco? Não, de euros? Não, de euros não. Então, mas esse é o valor da multa rescisória do Ricardo Oliveira. Se o Santos vender o Ricardo Oliveira por 12 de euros, porra, já tá bom pra caramba. Provavelmente será a maior venda da história do futebol mundial de um jogador de 35 anos. Lógico. Qual jogador de 35 anos foi vendido por mais que isso? De 35 eu não lembro. Acho que nenhum. Olha, o Drogba, quando ele foi vendido, não foi 50 milhões de euros, mas eu acho que não foi inferior a essa quantia que você disse. Mas ele tinha 35? É, ele já é velho. Ele, o Eto'o, quando foi vendido... Não, o Eto'o foi antes. Não, mas foi antes, quando foi pro... E o Beckham? Foi. O Beckham, quando foi lá pro... O Beckham, quando foi pros Estados Unidos, ele não custava mais nada. Não, 50 milhões de euros eu concordaria com você, mas 12 não é absurdo, não. Eu acho que 35, dá uma checada aí. Precisa fazer um levantamento pra ver em que condição, a idade, mas agora não temos esses dados. É, lá tem uns absurdos de transferência. Eu não duvido, porque... Você acha que se pedir pro Mota pesquisar, não... Ah, esquece, vai pra próxima, né? Você tá brincando, né, bicho? Tá bom, então deixa. Pô, eu sou muito fã desses dois aí. Quem? Do Beck. É Beckham. E do Drogba. O Drogba foi vendido com 34 anos. Jogou muita bola. Então, diga, Mota. O Drogba foi vendido com 34 anos. Quanto? Vocês estão duvidando da Mota? Quanto? Qual o valor? Calma, tô vendo aqui, o cara já achou o cara. Agora vocês também, porra. Por que você não trouxe a informação correta? 7 milhões de euros por 18 meses. 7 milhões de euros. É, tá vendo? Ah, não, mas isso... Aqui, não, peraí. Ele foi vendido ou é o quanto ele ia ganhar de... É diferente. Temporada. Às vezes eu tô falando que eu tô falando que o Ricardo Oliveira, se ele for... O time da China vai pagar pra ter ele, não é que ele vai ganhar. Porque tem muitos jogadores veteranos diferente, que ele sai livre. Por isso que eu te falei. Sim. Eu não me lembro de um jogador dessa idade que foi contratado a esse preço. Com certeza, daqui do Brasil não, né? Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97, aqui na Energia 97, no oferecimento de BV Financeira, Narigudo. Já que estão falando tanto de dinheiro, né, cara? É isso aí, amigo, olha... Tá precisando de dinheiro aí, tá precisando de uma ajuda pra pagar as contas do início de ano? É IPVA, é IPTU, é matrícula, é material escolar? Tudo de uma só vez. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E olha, a BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra você viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado, passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou liga agora, 3003-7888, 3003-7888, BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, Maurício Matalon, liga na BV, eu não tenho, a BV tem. BV, bons negócios pra você, Zombinha. É muito bem, BV, bons negócios pra você. Conseguiu aquele telefone lá, Bá? Tá na mão. Boa, olha, beleza. Que gostosa. Tem um recado. Que é isso, Aguinaldo? Não, ele conseguiu rápido, parabéns. Ah, você pede pro Bá, o Bá é de pronto, não tem conversa. Olha, uma festa muito bacana, vai ficar um convite bacana pra vocês aí. Nessa sexta-feira... Noite do Tapete Vermelho na Overnight. Opa, vou estar lá, hein? Antecedendo a festa do Oscar, do domingo. Uma baita festa sexta-feira, temática, com decoração exclusiva. E com o DJ Domênico Gato fazendo a festa. Sim. Tá? Então, se você quiser ir nessa festa, sexta-feira na Overnight, sob o comando do DJ Dodô, que promete não tocar hinos. Preste atenção. Ligue agora, porque os 10 primeiros que ligarem... Os 10 primeiros que ligarem nesse telefone vão ganhar descontos de R$30 pra ir na festa. Porra, que legal, hein? Legal. Manda. Então, olha, como é uma festa muito concorrida e vai muita gente... Vai. Não tem cortesia. Não tem conversa de cortesia. Não, não. É uma festa super concorrida. Tá bombado a venda. Então, se você quer ir nessa festa com o DJ Domênico Gato... DJ Domênico Gato. E Michel também. Ah, sim, claro. Ele é o residente. Mas que você é a grande estrela. Muito obrigado pela estrela. Não acho. É, tudo bem. É a grande estrela. É o hospital, sobre. Então você quer uma festa bacana de flashback nessa sexta na Overnight. Os 10 primeiros que ligarem agora no seguinte telefone. 3582-3637. Anotou? 3582-3637. Os 10 primeiros vão ganhar um desconto de R$30 para ir nessa sexta, na noite do Tapete Vermelho, antecedendo a entrega do Oscar, com o Dodô tocando na pista, tá bom? Só flashback, puta, nível A. Vocês vão adorar, tá bom? Overnight, que fica na Rua Gomes de Carvalho, 799, na Vila Olímpia. Então, liga lá, 3582-3637. Mas tem que ser dedo rápido no gatilho, que são só os 10 primeiros. Estádio 97, da energia. Também tem oferecimento de Engove. Tá falando de balada? Não, falando de Engove. Vai pra curtição? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se o medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Agora o menino mano vai falar do cartão Zoom. Gente. Opa, isso aí, Sombra. Ó, o negócio é o seguinte, rapaziada, tem uma baita dica pra vocês e não tem pegadinha não, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? É muito simples, cara. Se liga só como, RG número 2. E manda. Sem pegadinha. Aqui não tem caô, não, como boa. Diriam os cariocas. Carioca que fala caô. Não é verdade? Caô. É muito simples, RG. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Sim. Cadastre agora mesmo o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele, RG. R$5, mano. Não tem pegadinha. O cara vai ganhar R$5, velho. Quem te deu R$5 ontem, RG? R$5, velho. Quem te deu R$5 ontem? Ganhei R$5, nesse cartão só azul, aí, RG. Por exemplo, o Bate deu R$5? Não. O Mota? Não. O Rude? Não. O Domênico? Não. Mas a Zoom te dá, RG número 2. É isso mesmo, ganhe R$5 de crédito no seu bilhete único. Zoom é a evolução da conta corrente. E com ele, RG número 2, você pode colocar crédito no seu bilhete único. Sim. A qualquer hora. Você não vai esperar aquela fila enorme andar no metrô de manhã. Que geralmente os caras vão querer colocar crédito. Ó, chato, hein? Tá certo? Chato. Ah, pô, preciso ir pro trampo, vai lá e coloca crédito. Tá errado, velho. Você vai pegar uma fila monstruosa. Chato. Muitas vezes você não tem atendente ali pra poder colocar crédito pra você de maneira rápida e ágil. Mas a Zoom, RG número 2, consegue, tá certo? É a qualquer legal. Hora, em qualquer lugar e a qualquer momento, tá bom? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Não sabe como se escreve? Vou colocar aqui de uma maneira simples mano. E prática pra você, como diria o Luciano Huck. Isso. Primeira consoante. Vou soletrar, RG número 2. Primeira consoante. Z. Segunda qual? Segunda é vogal. U. Terceira. A terceira é uma vogal também. U. E a última, M. Uma outra consoante. M de mano. Consoante. E aí fica o Zoom. Não, não. A última consoante é M de marinho. Então aí é fica Zoom. Z-U-U-M, tá bom? Aí fica Zoom. Z-U-U-M. É muito simples. Boa. Quer saber mais? Acessa aí. zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando, Sombra, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui, tem promoção da Zoom também, RG número 2. O cara que ligar aqui disse é o seguinte... Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. O que ganha? O cara ganha um crédito de R$50. R$50. Quanto? R$50, ué? RG. Cinquentão na mão do cara, hein? Tem que falar a seguinte frase. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Tá bom? Ganha cinquentão, velho. Quem te dá R$50 hoje em dia, hein? Nem o Zé, que é meu patrão há 16 anos, me dá 50 pau. Nem o Zé, cara. A dezinho ele te dá, vai. Ah, também não. O Zé é um mukirana, velho. Nossa, confundindo com o Fer. Não, o Fernando é um miserável. O Zé é mukirana. O Fernando é miserável, velho. O Zé me deu uma vodka, mano. Vamos chamar o Ari Fontoura, era um avarento. Lembra, babá? Ari Fontoura? É, uma novela. Tinha o... Ele era um... Nonô Correia. Nonô Correia. Nonô, seu Nonô. Ah, mas o do Feijo é do O Zé me deu 3 garrafas de vodka. O Zé dá presente pra você assim? É mesmo. É mesmo. É mesmo. É grande Zé. É, cuidado, hein? Olha, acabou de sair a informação. Tava ali de bobeira na mesa dele. O Ricardo realmente vai e 2 milhões, né? 1 milhão que vocês estão falando. 2 milhões não, por mês. No UOL, né? Que bom. Falaram que era 1.200.000 só. É, acabou de sair. Bom, mas estão falando 2. Bom, ó, meu, 1.200.000, 2 milhões mesmo. É, 2 milhões por mês. Eu vou pro 200 conto, velho. R$200? E isso ele vai receber na primeira temporada lá. Olha, mas é bom você explicar que é por 200 mil, é. Porque tem nego aqui na mesa que por R$200 vai. Mesmo. Vai? Ah, mas vai e vem, e vai e vem, e vai e vem. Não é não? É verdade. Tá caladinho. Ô, Sombra, deixa só mandar um beijo, né? Aqui, Benjamin. Pô, a China tá levando tudo que é jogador brasileiro. É. Tinha que levar torcedor. Imagina, leva a gente. Quando fazer o programa, exportar torcida. E exportar programa, a gente fazendo Star 97 em mandarim. É. Nossa. Um beijo pro Jorge César, roteirista do Ratinho, que falou que eu vou estar lá hoje. Então, eu, Aguinaldo. Você é Aguinaldo ou você? Eu, Aguinaldo. Não, não, menino. Eu, Aguinaldo, beijo. Ele, ele é seu fã, eu conheci ele através do seu Twitter. Colorado Jorge César. Um abraço, um grande beijo, ele está ouvindo. Um dos maiores torcedores do mundo do eu não sabia, não. Clube Internacional. É verdade? É. Ah, então um grande beijo, sua gostosa. Torce pra quem? Pro Inter? Torce pro Inter, Jorge. Pro Inter. Fanático. Pô, aí, a hora que você quiser, tem Jorge e Carmelo, hein, Sombra? É o Jorge lá, produtor do Ratinho? É, o Jorge é produtor. Quem é mais é fanático? Esse do mesmo! Quem é mais fanático? Ele ou a Renata Fã? O Jorge. Jorge? Fácil. É mesmo? Fácil. Caramba. Fácil. Bom, vamos lá agora, começando os primeiros ouvintes no ar. Os primeiros ouvintes que vêm no oferecimento de Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Sem Parar. Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. Solta a bagaça aí, Dodô. O cara falou aqui, viu, Beja, que o Chave foi transferido pro Qatar, mas não falou o valor da venda, mas ele tinha 35 anos, o né? Chave, o de 10 não, milhões não, por ano. Não, o Chave já tinha acabado então o contrato. Então não tem quanto. O que eu falei é isso, não é quanto o cara... Quanto foi, né? Não é quanto o cara vai ganhar, entendeu? É pagar pra ter um jogador de 35 anos. Alô? Alô? Quem fala? É Henrique. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bem. Henrique do quê? Henrique Eduardo Guerreiro Vieira. E quantos anos? Eduardo. 28. Você é parente do Guerreiro, do Corinthians? Guerreiro. Não. Guerreiro lá é com I, né? É sem I, né? O meu é com I. O Ataíde Guerreiro. O Ataíde Gil Guerreiro, não é? O Ataíde. Isso. Mas não tem nada a ver, não. Guerreiro. E quantos anos? Eu tenho, na realidade, 28. Na realidade? Na realidade? E na fora realidade. Da realidade, velho. Acho que é tudo 2.8, né, velho? Isso. Na realidade, fora da realidade, né? É. Não é, RG, vai 2.8 hoje, quarta-feira. Eu tô nervoso demais, cara. Não, fica tranquilo. E só pra avisar vocês, né? Hoje vai ter panelaço, né? 8h30 da noite. Foi ontem. Você corta pra... Foi ontem. Um trocadilho pra passar besteira aí. Mas você tá atrasado demais, impresso. Porra, não deixa, né? Vou fazer sozinho, né? Não problema. Fica buscando a panela. Ô, Domênico, passará a ser Ricardo Oliveira, né? Pé, como assim? Passará a ser Ricardo Oliveira, RG? Henrique, né, velho? Ah, sensacional! Jamais será Henrique Paulo. Trocadilho! Nota 2.4. Quanto? 2? Quanto? 2.4? A realidade é voltou né? A ser uma coisa mais autêntica as nossas, porque semana passada... O cara suspirava, era 10. Agora voltou o padrão normal. Você acha que tá normal isso? Você acha que tá normal? Normal é isso? Não é a palavra, acho que tá justo. E você acha que 2.4 tá agora foi justo? Você acha que tá justo isso? Não, acho que foi injusto. É isso. Então quanto que seria a nota agora? 1.4. Quê? É isso. Pior? Você tá louco, você não sabe votar. Quando ela foi bem. Eu vou começar a dar nota quando começar a funcionar o seu GPS. Seu GPS vai ter nota, viu? Né? Vai ter nota também, vou chamar o chamador. Qual é o bairro? É Ponte Grande. Eu não quero... Se o é Guarulhos. Aí sim, hein? GPS! Nota! GPS! Nota! 10. Nota 1! Essa foi bate-pronto, hein? Essa foi bate-pronto, hein? Porque... Toda foi bate-pronto. Lógico que foi bate-pronto. Mas entenda, essa questão do GPS do Benjamin não é interpretativa. Se o cara falou é o bairro, é 10. Não existe meio certo. Ô, meu amigo, é certo ou errado. Mas eles agora, são rancorosos. O Henrique, é como se fosse uma interpretação de texto. Você vai, né? Vai... gostou ou não gostou da sacada? Interpretação você vai ver quando morrer dois aqui. Aí é que você vai ver. Quando morrerem os dois, você vai ver o GPS. Não precisa tocar hino de clube para as pessoas se transformarem. Olha aí. Aí, não precisa tocar o RG tá louquinho. O teu aspone do lado querendo matar alguém. Tira a faquinha de rocambole. Ah, não vai. Você acha que vai fazer isso? Também não leva sei, tudo. Cara. Não sei, o RG é uma pessoa... Não, olha, o RG é um cara que se amanhã, eu ligar de manhã, acordei, tô vendo lá o programa de manhã, lá o Bom Dia, lá São Paulo, lá. Aí. De repente fala, escândalo na Vila Madalena. Eu vejo a foto do RG saindo lá, o gemadinho, não é um negócio que me surpreenderia. Eu ficaria triste. Eu só temo que ele caia da sacada com a luneta. Não, eu todo dia penso nisso quando eu acordo. Viu, em que você pensa? Exatamente nessa cena com o narigudo. Porque tem negócio de filme de máfia aqui. Ah, é verdade. Mandar peixe embrulhado de presente. É. Pescoço de cavalo, cabeça de cavalo. Se você fosse preso, RG, e te chamasse pra fazer a delação premiada, e você tem que entregar todo mundo do programa, você entregaria? Ah, eu jamais seria preso, não tem motivo pra me prenderem. Puta, mas chato, né, velho? É uma hipótese, mano. Quando convém, quando convém. Ontem o senhor tava com a história seca. Quando convém. Pra você. Se você tá preso e pra sair depende de delatar os seus colegas de estádio 97. Você delata ou fica até o fim da vida na cadeia? Aí os meus colegas estavam todos na mesma operação que eu, é isso? Tava? Sim, claro. De certa forma, sim. Se você foi o primeiro a ser preso. Não, se estão meus amigos, são meus amigos. Que mentira! Que mentira! Você é o cara, RG. Olha, vai entender o cara, velho. Você é o cara, RG. Quer dizer, se eu entrego, eu sou um filho, né? É um FDP. Mas se eu não entrego, mas se você entrega, pelo menos você é um FDP sincero. É. O comédia, você foi um bacana falso. E você, ô Henrique? Oi. Você tem um amigão aí que tá numa parada com você, só que você foi preso. Se você delatar o teu amigo, você sai da cadeia. E aí? Mas teu amigo. Pô, cara, aí é uma situação meio complicada, né? Mas... É. Tem que livrar minha pele, né, cara? Ó, foi mais sincero que o RG. Olha, eu fui criado... Henrique, eu fui criado na Sicília. E você? E você? Então, eu vou contar. Eu fui criado na Sicília, todo mundo sabe. Eu nasci lá até os 8, 19 anos. Você contaria? Você foi criado onde? A minha família, na Sicília. Tem foto? A minha família, tem. Não tem gente, não. Na minha família, o Bach não tem cara de... Não, na real, meu nome é Bacone, de italiano. Na vinda, minha família veio da Sicília pro Brasil de navio. E aí aqui, na hora de mudar, mudaram pra Bach, né? E virou Bacone. Entendi. Pela família Bacone lá na Sicília. E se precisasse entregar? Você é parente da Carina Bach? A gente não entregava, porque eu vou te falar. Tem parentesco com a Carina Bach? Lá entrega? Não, dos meus avós, lá da Sicília. E quando entrega lá? No dia seguinte vem um peixe embrulhado no jornal. Carina Bach é tua prima? Aí você vai amanhecer com os peixes, né? Comida de peixe. Hein? Carina Bach é tua prima? Não, porque ela dela escreve C-H-I, o meu é C-K. Você gostaria que ela fosse? Não. Prima não, né? Que prima vai ser difícil pra mim. Queria que fosse meu primo, o Mark Zuckerberg do Facebook, o Bill Gates. Só pensa em dinheiro, cara. Ah, mas ser primo não significa que o cara vai te dar um boi. Ah, numa dessa, mano? O cara tem que... Só pensa em dinheiro, pô. Você acha que o Mark Zuckerberg não ajuda a metade da família dele lá? Não sei. Ah, lógico que ajuda, velho. Será? Oh, e se não ajuda? Ah, ajuda. Oh. Ele tem uma secretária que quando liga alguém, ele fala, peraí que eu vou passar. É, pra Madeleine, a Madeleine vai atender. Ué, tem jogador que pagava 36... Pô, você tá louco. 36 panos. Ah, vai que o primo dele não mora num assentamento na faixa de Gaza. Não, o cara vai precisar de 200 mil dólares, ele dá. Pra você, cara, primo. Caraca. Você é primo da Carina Bach. O que vai resolver minha vida? Não sei, você não sabe. Pô, gente é boa. Bonita, moça. Pô, pode ser ótimo. Pô, deve ser bonita e simpática, mas pra mim não é ideia. Ela ganhou um prêmio na televisão. Não sei se foi fazendo 2 milhões. Que bom, mas aí eu não ganho nada. Mas você ia ter amigo pra caramba. Mas ela precisa te ajudar, velho. Os puta amigos. É, o primeiro que entrar na fila pra te pedir favor é o Matalon. Vai, mas esse já me pede todo dia. Me empresta algum, me empresta, que tá quebrado, me empresta algum. Não dá, liga. O Matalon tá quebrado? Ah, mas tá... O Matalon tá quebrado? O Matalon tá quebrado, velho. Você já quebrado, velho. O Matalon tá quebrado, velho. Não julguem pela fachada. Porra. Ô, meu velho, e o time? Palestra, né? Ah, nossa, hein? Bora. É tudo nosso, pô. É, falou de Sicília, Itália, tudo é verdão. É tudo nosso. Tem conversa, não. Com certeza. Lógico, né, vovó? Aqui é nós. É tudo nosso. Tudo verdão. Valdívia. Tudo verdão. Tudo nosso. Ô, meu velho. Saudade do Valdívia? Fica quieto. Aqui, o cara falou que é seu primo, Benjamin, ó. O H. Mantoani. Eu? Falou assim, sou o primo do Benjamin, ele nunca me deu um real. Amigo! Tá vendo? Olha lá, difícil que não tá chutando. Tá vendo, beijinha? Tá vendo? Gordo com o Fê. Né? Ô! Eu que eu conheço! Eu que eu conheço! Aqui, ó, mandou, Benjamin. Esse é o primo. O H. Mantoani 1. Sou o primo do Benjamin, ele nunca me deu um real. Agarrou meu tetão. Aí, mas se sou eu, né? Não, mas deixa eu te falar, eu tô falando de gente graúda. Se sou eu? Bill Gates, esses caras que tem milhões, velho. Eu não. Dá um pé na jaca, velho. Não é. Pera. Não. Ah, Benjamin, não vai querer dar de coitado aqui, não. Você é vai querer dar de coitado, não, que você vai tomar um tapa na cara. Não, coitado eu não sou, mas tá louco. Esses caras têm bilhões. Olha aqui, um ouvinte, o Silvio Ferreira, ele fala, olha, avise o Benja que o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, não ajuda a família. Viu? Geralmente o cara que é muito rico, ele é assim, ó. É murrinha. Não ajuda? É murrinha, né, mano? Mas a fonte dele... Quanto mais tem, fica mais murrinha. Não, mas a fonte dele é qual? Não sei, deixa eu ver. Silvio Ferreira, qual é a sua fonte? Ah, pergunta pra ele, de onde ele conhece o Warren Buffett? O Bill Gates doou metade da fortuna dele pra fundação dele, que ajuda a gente no mundo inteiro. Mas eu já li a respeito dessas doações aí. Bom, depois a gente vê. Ô, meu velho! Oi! E aí, rapaz, qual que é a formação, qual que é o time ideal, cara? O Marcelo parece que não achou ainda, cara. É, eu acho assim, né, Dodô? E aí? Tá demorando muito já, né? A gente veio com a base de 2015, né? E eu achei, pelo menos, que em 2016 a história seria diferente, né? Só ainda não acabou o ano, né? Mas, assim, o início eu achei que ia ser um pouco melhor, né? Também achei. O time tá capengando, a gente tá com um grande problema no meio-campo, né? A gente não tem criação hoje. Trouxeram Regis, trouxeram Moisés, né? Moisés tá machucado, mas trouxeram alguns jogadores pro meio campo, mas não tô vendo efeito, não tô vendo criação, não tô vendo nada de diferente, entendeu? Entendi. Só um minuto, só um minuto. Música de bomba. Como assim? Não é mentira. Estavam jogando agora pelo Paulistão da primeira divisão, Linense e Água Santa. Eis que uma cobra apareceu dentro do campo e o Éder Louco deu um chutão na cobra voando ela longe. Chutando ela longe, você acredita nisso? Atenção, Brasil! Olha, não pode ser. Tá na pode entrar na home agora do Globoesporte.com. Não, é brincadeira. Não, não pode ser, velho. Uma cobra no estádio. Eu tô falando pra vocês. Que pode medo, entrar aqui, véio, na home do Globo Esporte. Tô vendo aqui. Tem que até medo. O vídeo. Tem até o vídeo. Tem vídeo aí? Tem o vídeo. Linense e Água Santa. E tá aí o jogador, o Éder Louco. É, bom, você é Éder Louco. Mas não precisa chutar um chutão cobra também, na cobra. Né? Na cobra tá dentro do campo, cara. Mas não precisa chutar cobra também. Chama alguém responsável, alguém vai lá e tira a cobra. Ah, quem seria no estádio um responsável que vai tirar a cobra? O delegado da partida que não tá fazendo nada. Em qualquer país civilizado, civilizado tem. Mas você vai assistir Real Madrid e Barcelona no Camp Nou. Olá, Domênico. Tem um cara só pra tirar a cobra pra ir embora. É um cobrólogo. Na Flórida, todo o estádio tem um caçador de jacarés. Não, mas peraí. Crocodilo Dandy. Eu sou contra qualquer jogador ter que ir lá e tirar qualquer bicho. Porque você pega aí, que nem aquele imbecil que chutou a coruja lá, que era o mascote do outro time. Tem jogador idiota que vai lá e chuta cachorro quando o cachorro entra no gramado. Tem que chamar o funcionário vai lá e se responsabiliza. Não foi no jogo do Flamengo que o atleta do Flamengo foi mordido, foi bicado por um ururubu? E teve que sair pra tomar injeção? Não, não. Tinha um urubu. Não, eu nunca ouvi essa história. Bota aí, ô. O urubu não ataca. Urubu, Maracanã, Flamengo. Põe aí, Zé Hugo, Bumerangue e Ibirapuera. Eu quero. Jogo, urubu, Flamengo. Sei lá, vai aparecer alguma coisa. Quem ataca é o quero-quero quando quero tá com filhotinho. Se eu não me engano, teve uma história com urubu. Não, eu sei, mas é normal em campo ter quero-quero. Urubu. Ô, Henrique. Cobra? Cobra também, pelo amor. É, a cobra é demais, hein? Porra, velho. É demais. É, sinceramente, cada dia que você vê nesse Campeonato Paulista, você vê que os caras colocam cada coisa, aparece cada bicho, pô, cachorro. Se cobra, sou eu, arranco a boca. Agora você imagina, o cara vai chutar, RG. Gostoso. O cara vai chutar cobra e vai e pica o cara. Mudou, né, Domênico? Antigamente tinha cobra no time, né? Ô Domênica, se você está à noite em casa. Olha pra você, olha, o Dodô. Cadê? Olha. É, tem um vídeo aqui também. Aí o Éder Louco, ó, puf, dá uma bicuda. Uma bela bica, hein? Que isso? Hã? Porra. Ué, ele não chutou, velho. Ele acabou com a cobra. Ele matou a cobra, cara. E aí veio. Eu sou contra isso. Porra. Ué, se ele fizesse o quê? Chame alguém e alguém se prontifique em retirá-la. Esse Éder, você faria isso, Dodô? Ele chutou pra torcida ainda, sacanagem. Ó, eu só faria isso, Benjamin. Acho que você até você faria isso. Se a cobra tivesse. Cobrinha, viu? Ali era uma cobrinha, velho. Se tivesse a cobra vindo em direção à minha filha. Aí ali era uma cobrinha. Se fosse uma cobra cabulosa mesmo, eu queria ver se vai lá pra cima, né? É uma naja, velho. Aí poderia ter pedido pra alguém tirar. Hã? Se uma cobra picasse o Domênico, você tinha que chupar o veneno do Domênico. Mas picou aonde? Aqui no Bilau. Na jega. Você ia deixar o Domênico morrer? Ia morrer. Não. Mas assim ia morrer? Você tá louco? Não posso morrer. Não, se fosse no mamilo. Ia morrer. Puta coisa nojenta. Ah, o Bilau é legal. Mas é ele que vai chupar. Ah, então, mas não vou chupar nem lá, nem o mamilo. Você vai deixar teu amigo morrer. Mas deixa eu morrer? Eu ia ligar pra Lê e falar, Lê, desculpa. Não, você nem ia fazer isso. Não, ia falar que ia deixar eu morrer? Eu falar, Lê, não dá, infelizmente não tem como. Ô, Aguinaldinho. Mas só tem que tirar lá na frente ele ia ficar sabendo que você não quis fazer isso. Ah, você só tem que tirar o veneno com a boca. Ô, Aguinaldinho, se o Domênico é picado ali por uma cobra. Você respeita a Domênico. O que você faria? Porque ela respeita. Você respeita porque ela já mostrou coragem. Uma vez eu vi a Domênica de costas. Uma cobra chegou bem perto e ela não se assustou, continuou parada. Vai dar entrevistinha lá no Ratinho. E ela falava assim, pode vir que eu não tenho medo. Pode vir, gostosa. Eu tenho pavor de cobra, não. Você não gosta? Pavor. Tem medo, mano? Achei que você gostava. Não, do bicho. E aranha? Aranha, nossa, que horror. Tem nojo de aranha, mano? Tenho. Da ânsia. Ô, meu velho, e aí, cara? Ô, Jojo, sabe de uma coisa? Ah. Eu, em 99, o início do Palmeiras foi tão ruim quanto, viu? É mesmo, é? Você lembrou, vovó? É, não... Eu não lembrava mais disso, não. Tem uns meninos aqui no Orkut. 99, é? que eles passaram... Orkut, que Orkut, mamãe? Uma, esse aqui que é... É Facebook. Facebook. Que eles passaram, por exemplo, quando caiu, os anos que caiu, começou muito bem o Paulistão. Então deixa assim. Não, não é isso, mas que não quer dizer que vá mal, hein? Como assim? É, tá fazendo uma comparação. O único ano que foi muito bem ganhou foi em 2008. Ô, vó, vocês saíram do rebaixamento, mas o rebaixamento não sai de você, não, vó? Não, não é isso, o AGP. Você não tá entendendo, RG, vó. Pô, RG. O que eu tô dizendo é que nem sempre quando começa mal... Eu lembro de 96. Acha, né? 96 começou que um furacão, né, velho? Aquele time dos 100 gols. Mas ganhou, né? Só o Paulista. Então... Aí mas, era uma seleção aquilo lá, né? Ó, em 2012 foram 7 vitórias seguidas, parece. 2012? E caiu no brasileiro. Eu não lembrava disso, não. Então tem uns estatisticamentos aí. Ah, entendi. Que nem tudo tá perdido, viu? É, tem, vovó. Deixa o rapaz trabalhar, né? O Marcelo Cidreira. Você gostaria que o Marcelo ficasse ou saísse fora? Ou continua com ele? Como é que fica aí? O que você acha, velho? Assim, hoje no futebol brasileiro a gente não tem um técnico de ponta que a gente possa contratar. É, acho que foi, se não me engano, foi na segunda-feira o Mano falou que o time tem que dar continuidade mesmo, né, no técnico, porque assim, não tem, você vai trazer Abel Braga, você vai trazer Cuca. Esses medalhões, Cuca, que sinceramente, assim, pode ter, teve uma história vitoriosa no Atlético, mas na minha opinião é um treinador médio time, assim, médio conhecimento. E o Marcelo é que tipo de treinador pra você? Na realidade, o Marcelo pegou o Cruzeiro, um time que foi só refugo, né? Ah. E conseguiu trabalhar. O do Curitiba, Palmeiras... ele chegou em duas finais com Curitiba, né? Sim, na Copa do Brasil, sim, né? Sim, mas então, quando ele foi pro Vasco, ele não fez nada, né? Não conseguiu, é. Então, ele encaixou o Curitiba... Tal, o Curitiba chegou em duas finais, Vasco, foi pro Vasco, não. Jogou seis jogos, aí foi pro Cruzeiro. Também não deu nem tempo no Vasco. É, mas vocês acham que um grande técnico, ele é obrigado a fazer um grande trabalho em todos os times que passam? Ele não pode ter direito a alguns insucessos? Porque o normal de um técnico, o normal da vida de um técnico, é ele ter mais insucessos que sucessos. Não ganha sempre. Ah, né, isso, véio? Sim, porque só um ganha, né? Porque é difícil você acertar. É difícil. A não ser que você tenha um Barcelona na mão, né? Aí não dá, né? Os jogadores que tem vão ficar lá 5 anos, 4 anos. O Marcelo Oliveira, se ele levou várias vezes um time pra final de Copa do Brasil. É um cara que você sabe que sabe, né? Ganhou, foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Não é possível que ele... E foi campeão da Copa do tenha, Brasil agora? E não é possível que ele não tenha nada de bom. Como né? se dizia, como, não, se claro, dizia concordo. Como se dizia na década de 60, que os técnicos do Santos lá, dois que passaram por lá, o Lula, o Toninho lá, os caras jogavam camisa pro alto dentro do vestiário. Porque é diferente, por exemplo, um treinador consagrado, vamos dizer assim, um consagrado, eu digo, tem nome. Vamos pegar um exemplo. Vanderlei Luxemburgo. Se o Vanderlei Luxemburgo está dirigindo o Palmeiras, eu até concordo com uma saída dele. E eu vou dizer por quê. Porque os últimos anos desse cara não foram bons. Ele não conseguiu nenhum êxito nos últimos anos. Que eu digo assim, vai, 6 anos. Então aí tudo bem. Sabe, por exemplo, caso do Oswaldo quando estava no Palmeiras. Sabe, pô, quantos anos o cara não é campeão? Deixa eu te falar. Então, não, só para dizer, Benjamin, por que eu acho que o Marcelo tem que ficar? O Marcelo, ele é campeão. Nos últimos 5 anos ele foi campeão de quase tudo, então, filho. Então, sim, mas há exceções. O Cláudio Ranieri estava encostado, ninguém mais falava dele. Treinador velho, ultrapassado, todo mundo falava demodê. Pode ser, aí... pode até acontecer, entendeu? A sensação da Premier League esse ano, essa temporada, o treinador do Leicester é o Ranieri. Gente, o Tite estava... O Tite estava esquecido. É, ele começou a ficar esquecido mesmo. O Tite, ele caiu, velho. Qual foi o grande último trabalho dele antes de dirigir o Corinthians? Mas é que tá, Sombra. Eu também acho que tem que haver uma renovação dos treinadores. Eu também acho que precisam aparecer novos rostos pra comandar o futebol brasileiro. New faces. Concordo. Mas é que tá, velho. Não dá também, Sombra, pra ficar bancando um treinador que você muitas vezes aí sabe que não vai ter competência pra tocar o time. Mas olha, por mais chance que você dê, Sombra, tá na cara que o cara já não vai acertar. Mas, esse exemplo, não é um erro, mano. Acredita que o cara tem competência, você tem que insistir. Mas é, mas tá, esse Sombra, não é um erro. Até quando, velho? Você tem uma torcida por trás cobrando. Você mas tem mas um é, o Corinthians por trás cobrando. Mas nós estamos falando do Palmeiras que foi campeão da Copa do Brasil recente. Exatamente. Mas aí que tá. Tem mas que é ter paciência, velho. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência. O Marcelo Oliveira, esse ano, ele não tem desculpa. O ano passado ele até pode falar, não indiquei determinados jogadores, eu já peguei um trabalho em andamento. Ok, beleza, passa. Mas esse ano, Sombra, diferente, por exemplo, do ano passado, se ele tivesse dado um padrão pro Palmeiras, esse ano o Palmeiras estivesse oscilando, é uma coisa. No ano passado ele não deu um padrão e esse ano continua sem dar. É, eu entendo, mano, mas... Entendeu? Ah, mas vai bancar o cara até quando? Eu acho que algo de bom esse técnico deve ter. Não, e mesmo porque a base do time foi mantida, eu concordo com o Mano. A base do time foi mantida. Agora, só mudando um pouco de assunto... Mas reivindicar, mano. Domênico, ainda envolvendo o Palmeiras e mudando um pouco de assunto, surgiu uma curiosidade aqui. Tô vendo uma notícia aqui no site da ESPN. A justiça foi à sede da W Torre no estádio do Palmeiras pra penhorar bens pra saldar dívidas. Ok. Que tem uma série de dívidas e tal, então um quem oficial... Quem A justiça. A justiça. Um oficial de justiça foi lá... É, no, que tem o escritório da W Torre, segundo informação aqui da ESPN, pra penhorar bens, porque a W Torre tem dívidas com uma determinada empresa. E aí? Aí o oficial de justiça relatou: olha, não tinha nada de importante pra levar, de caro pra levar, de bens pra levar. Cadeira. Não vou levar nada. Aí passou pela minha cabeça: se os caras quisessem, podia levar as traves do campo embora? Mas quanto vale, mano? Não, na questão quanto vale. Mas você imaginou que coisa... Você imaginou? O cara, não, olha, não tem, não, eu vou levar as traves do campo embora. No dia do jogo eu vou levar as traves. Devolve, você, né? Oficial de justiça saindo com as traves do campo. Um conjunto de pontos, de cadeira, as cadeiras do reserva, do trave, banco. Não, mas o banco de reserva, dane-se. Você põe uma cadeira lá. Vai fazendo, vai juntando, né? A trave, bicho. A trave ia ser complicada. A gente tá dando a ideia, hein? Qualquer coisa. Ah, apesar que tem aquelas outras de treino lá, aí o cara vai lá e bota. Ah, mas a de treino tem rodinha. Então, tio, o cara chuta na trave. Lembra antigamente você ia jogar bola, a trave saía. O cara tinha que ir no escritório da W Torre, né? Que é normal, mas aqui é dentro do estádio. Eu não sei porquê, mas o Verdão não tem nada a ver com ele. O Palmeiras. Eu sei que não sei, mas pode ter. Mas você imaginou, o cara vai embora. Não, mas aí transfere a responsabilidade. Vai levar a trave embora. Paulo Nobre lá de cima olhando os caras. Mas eles podiam penhorar o Felipe Menezes, né? Leva embora. Foi embora. E o Gabriel também. Ah, mas ele é do Palmeiras ainda. Então, mas a segunda informação aqui, ó, diz que não pode levar trave, porque é patrimônio não é patrimônio da W Torre, é do Palmeiras, a trave. A trave? A trave, o campo. Não, o que é do Palmeiras ali é o terreno, não é? Então, mas o campo lá já existia. Quem falou isso aí? O que é do Palmeiras é o terreno, gente. Segundo meu amigo aqui. O Alegrete mandou aqui, falou que não pode. Pelo que eu entendi, da situação, o terreno é do Palmeiras. O que tá em cima, o que pode levar é lote boa. O que ele falou aqui, ó, por exemplo. 30 anos, pera, gente, calma. O que eu entendi do contrato, o Palmeiras é dono do terreno. O que tá instalado em cima do terreno, teoricamente, não tem como você retirar. Claro. Então, indiretamente, passa a ser do Palmeiras. Mas o Palmeiras ele só tem total domínio sobre aquilo que tá construído sob o solo dele daqui a 30 anos. Por exemplo, agora já são 28, acho. Não, sim. Mas, ô Domênico, uma situação complicada. Ele falou que o que poderia levar era o notebook, por exemplo, do Rogério Dezembro. E aí poderia levar. Não sei. Porque ele é da W Torre. Eu acho que você não pode... Sabe o que eu acho, Domênico? Sabe o que eu acho? Olha, o Palmeiras ele tem que ter... Mas aí, ó, Sombra, aí tem que consultar um advogado. Desculpa, sabe por quê? Porque tem um acordo entre W Torre e Palmeiras durante 30 anos, como o Mano disse. Durante esses 30 anos, a W Torre é dona do estádio. Ela tem a prioridade. Então, não sei se é. Não, mas é que tá, Domênico. Assim. Tanto é que se a W Torre fechar um evento, o Palmeiras tem que se retirar do estádio. É, daqui a 30 anos, o Palmeiras ele passa a ser dono da própria casa, teoricamente. Mas o que de fato tem que acontecer com o Palmeiras, Domênico, é o Palmeiras tentar negociar a compra dessa arena com uma outra empresa que não seja a W Torre. Porque essa W Torre tá enrolada até o pescoço. Eu honestamente não sei o que falar, se pode ou não levar assim. Daqui a pouco, advogados darão detalhes. Me ajuda aí, pô. É, ajuda aí. Henrique, grande abraço, obrigado pela participação aqui no estádio, tá bom? Valeu, Sombra. Valeu, obrigadão aí, galera. Alô, meu velho, nós. Alô, velhinho. Valeu. Muito bom, valeu, obrigado por tudo. Valeu, vamos lá. Muito obrigado. Segundo ouvinte do momento, sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Alô. Quem fala? Ponte que partiu. Oh! Ponte que partiu, é o Bruno. Ô, Bruno, tudo bom? Que Bruno? Tudo como bem. Assim? É o Brunão. Brunão? É o Bruno, Bruno do quê? Você já conhece ele de não, voz? Não. Ué? Bruno. Opa, Domênico. Bruno do quê? Bruno Maciel Coeso. Coeso. E quantos anos você tem? Eu tenho 2.8. RG 2.8 hoje, hein? É, mas você não foi assim, muito coeso com essa explicação. Ah, eu quero ver, sensacional. Quem é, quem foi, eu não quem fui tá. coeso, rapaz, é sensacional. Trocadilho, assim? Nota 69. Ui. Ah. 6.9. Ah, tá bom. 6.9? É, passou. É melhor. Passa de ano. Oh, e qual que é o bairro? Você já comeu coeso assado? Ah, sensacional. Agora merece 10, hein? Quero ver. Hã? Não? Não vai vir nada? Oh, e qual... Chamador deu uma... Chamador, é. Na hora que tem, que dá as notas boas. Essa que tá boa. É que o chamador, ele abre a porta do estúdio e sai. Entende? Ah, entendi. E qual que é o bairro aí? É Parque Imperial. Parque o quê? Lembra do... Como chamava logo que fazia os programas na década? Carlos Imperial. Fazia os salas especiais por no chanchada. É verdade. Falar em Carlos Ele Imperial, era botafoguense que trabalhava com música, etc. Sabe quem vem terça-feira que vem no estádio? Cavalo dessa escada. Arnaldo Sacomani. Ô, grande Arnaldo. Jura? Esse cara é fera, velho. Mas Arnaldo Sacomani, terça-feira que vem. Ele é parente do Sacomani que foi presidente do Palmeiras? Filho? É mesmo? De Bruno Jordão Bruno, Sacomani. Bruno filho. Sacomani. É verdade. É verdade. E vamos perguntar ao Sacomani se é verdade a história que ele caiu de um navio. Tem uma história que ele contou. Caiu sobre... do navio? Caiu, ele tava acho que bêbado, ele caiu. Ninguém viu, ele ficou no mar. Que isso, vamos perguntar pra ele aqui, ué. Você sabia disso aí, Sombra? Eu ouvi esse relato. Eu ouvi esse papo, não sei se é verdade ou não. Isso é uma lenda. É verdade. Ô, amigo, mas o Jardim Imperial tem dois. É Parque Imperial. Então, é que agora o melhor seja Jardim. Tem um que é na Saúde e o outro que é em Barueri. Um dos dois. Ah, mas aí... Pô, não tem como... Que eu não... Em Barueri. É Barueri. Porque tem um que eu não lembrava, que era Jardim Imperial ou Parque Imperial. GPS! Mas é nota! É Barueri. 2.2. É, 2.2 você levou, beijinha. Aí, RG. Você é a vergonha do clube. Chupa, trouxa. Hein? A galera da casa de repouso onde você mora não sabe onde enfiar a cara. Então toma um cartão amarelo aí. Caralho! Ah, por que amarelo? Oh, lei da mordaça. Oh, não, mas como assim? Ditadura. Não, é ditadura. As duazinhas. Elas pregam a ditadura aqui no programa. É falta de respeito. Pode dar nota? Mas é Barueri. É, ele falou que é. O que você falou, Barueri? Onde que é, amigão? É Barueri. Aonde? Barueri. Ah, ele certo falou Barueri, vocês estão loucos. Ele falou outra coisa. Você que tá tirando sarro. Pera de falar todo mundo em cima do outro. Amigão, qual que é o bairro? Sacanagem você, hein? Cadê o cartão pro Benjamin? Tá zoando o rapaz, cadê o cartão? Eu não tô zoando ninguém. É possível. Você vai RG, aí, aplauso? Aplauso? Porra. Escambou isso aqui, viu? Que time você torce? Tá parecendo o Brasil aqui. É o Virozona. É nóis, Dodô, Verdão. Ô, Verdão, é nóis. Letrinhos. Só Verdão, Miran, chupa, trouxa. Aonde fica, ó, tem um quiz. Aonde fica o estádio da Ferroviária? Não, quem ficar de Vasconcelos? A Ferroviária. Xingou o cara de Aonde cretina. Fica o estádio da Ferroviária? Eu sabia lá, eu onde fica. Araraquara, fala. Araraquara. Ah, ele quer falar, mano. Ó, tirando o sarro do cara. Os caras tirando o mundo. O que você achou? Fala pro seu Benjamin que olha, eu não sei quieto, galinha. Resume a Higienópolis. Porque pra ele o Sopranos lá foi a melhor série do mundo. Mas o que foi considerado pela crítica foi o Breaking Bad. É o Mário Sérgio. Não. Breaking Bad, é verdade. Sopranos. E outra, hein? Ah, eu vou achar. E a série mais assistida no mundo é Walking Dead. Breaking Bad é muito mais legal. Breaking Bad é muito bom. Não, pensei. Mas eu não falei a mais assistida. A série mais assistida foi... Eu vou entrar aqui porque foi considerado o... Acho que o enredo foi o... Não. Breaking Bad foi a melhor série do mundo. Não, Breaking Bad foi muito bom, mano. Qual que foi? Que foi o quê? Breaking Bad. Não. Você achou até o final, mano? Não, peraí. Sabe que no final, Domingo, eu vou contar o final. Não conta final nenhum. Não, você tem nem que não assistiu. Quem não assistiu, assista, hein? Você falou que foi Breaking a melhor série do quê? Não, melhor? Não, eu tô achando... Eu tô procurando também. Isso é um negócio de conteúdo, de enredo. Melhor enredo. Alguma coisa... Breaking Bad. Escola de samba, velho. Quê? Enredo é escola de samba. Dia 17 de setembro tá aqui, o Friends supera Breaking Bad e eleita a melhor série da história. O Breaking Bad é tão bom que fizeram um seriado do seriado, que é o Better Call Saul. Que é o aqui, advogado ó, dele. Achei a notícia. É o Jimmy aqui. Que é o sol depois. Achei a notícia aqui no vírgula, no UOL. Ah. Peraí, amigão. Mas ó, 95, mano, uma pera. Que 95? Nem tinha Soprano. Ô, 95. Benjamin, você viu o que o Adnet fez Sopranos, ontem? Sopranos, sensacional, sensacional. Orange is the New Brega. Sopranos, Sopranos e Seinfeld são as melhores séries da história, de acordo com os roteiristas americanos. Mas de quando essa série... matéria aí? De quando? Não, pera, melhor série do que? 4 de junho de 2013. É, isso é, não, mas tinha sido os roteiristas americanos. Estamos em 2016. Ah, você tá brincando. Ó, os roteiristas americanos. Eu vou falar Walking Dead. Acharam que era o Soprano. Walking Dead é a série idiota mais legal que existe no momento. Nossa, idiota, você tá maluco? Não, você falou um negócio desse aqui. Não, assim? você não entendeu. Não, senhor. Não, senhor, é a série mais assistida do mundo. Não, eu digo idiota porque louco. Tem umas coisas bobas aqui, não, que é absurdo. E os outros não tem nada bobo. Não, é mais difícil. Peraí, esse que você falou aí não tem nada bobo. Não, é difícil. Ah, não, viu? Não, é tudo certinho. O cara faz coisa errada. Tem uma marmelada lá. Não, tem umas coisinhas, mas o cara faz errado, morre. Toda série tem. Não, mas o Walking Dead, ele se supera. Pra dar liga na história, tem que ter. O Walking Dead, os caras se superam, Mota. Como se supera? Não é, velho. Zumbi existe. Quem fez o Walking Dead, acho que foi o Valsir Carrasco. Começa aí, ó. Zumbi existe. Começa por aí. O zumbi nem existe. Pera aí. Você queria que fosse... É diferente. Verídico. Você tá vivendo um mundo de ficção. Então. Ué, mas é isso. Mas não é. Mas você quer que seja tudo certinho, né? Não, ô, mano, você já assistiu o Walking Dead? Então, já, eu assisto. É legal pra caramba. O zumbi... No capítulo atual. Que ele tem retardo, ele mal fala nada, ele não cheira nada. Velho. Hã? Você queria que o zumbi conversasse? É um moto, tipo um moto um pouco mais ágil. É tua mãe. O zumbi é um moto um pouco mais ágil. A véia lá que é assim. Do nada ele aparece, as pessoas estão conversando do nada, sem fazer barulho, e morde as pessoas. Aí o cara joga um míssil. Mas tem que ter o cara encontrou um míssil do, Que míssil? Não tem míssil. O Daryl. No capítulo, eles pegaram o caminhão. Que míssil? Aquilo é uma bazuca? Ele solta o quê, Domingo? Uma lança-granada. Não, uma lança... Não, lança um míssil. Míssil, vai, tá. Lançou um míssil do Mocafeiro do nada. Pô, se do nada. Ele foi lá, deu um murro no nego, pegou o cara e foi lá e nesse último episódio, eles deveriam terminar. Não, vou falar o que é. Fazendo spoiler. Eles deveriam. Fala, cara vai xingar. Se eu falar. Ele falou do Games of Thrones, os caras se Se eu der spoiler, eu vou deixar o. Se eu der spoiler, eu deixo o mano dar um murro na minha cara. Não. Eu só acho que no final poderia ter tocado Amor de Chocolate do Naldo. Não, você não falou isso. Não, é verdade. Você não falou. Combinaria, é legal, pô. Olha, o final foi legal. Fala, como que é o final? Não posso falar. O final. Eu te falo. Tem spoiler, vou te falar. Falou, spoiler. Ô, Bruno. Bruno. Vamos falar do Verdão aqui. Você viu que eu morri, né? Os caras me mataram por causa daquele spoiler. E hoje eu sou um holograma, igual o Tupac. Quase. Você gosta de bandido, né? Foi quase um spoiler. Quase. Tupac não era bandido, não. Tupac não era bandido. Era bonzinho. Não. Ele era membro de gangue. É, membro de gangue, é bonzinho. Tupac, pera aí, Tupac não era... Bandido, Tupac não era bandido, não. Nem era um rapper. Nem ele, nem o... Nem o B.I.D. Bandido não é, bandido não. É o cara que rouba, que ele mata. Era a gangue deles, tinha lá, Mas não era bandido, rap, não. Não. Tupac é o maior nome da história. O Tupac é o maior assassinado. Por quê? Porque tinha rivalidade... O John Lennon era bandido, morreu assassinado. Peraí, mas tinha... Tinha rivalidade. Mas o John Lennon é outra coisa, hein, gente. O Mark Chapman fez um favor pra ele. Tá, mas olha aqui, ó. Tinha rivalidade. O Tupac é o maior nome da história do rap, velho. Você tá louco. Pode chamar o cara de bandido, não. Mas é um dos maiores. Pra mim é o maior. Não, tem muito cara bom aí, O Tupac é o Pelé do rap. Ó, que isso? E os caras lá atrás, você esquece? O Sugar Hill Gang que inventou. Não, esqueci. O Kurt Blom. Não, esqueci. São maravilhosos. Mas o Papa do rap, o Pelé do rap, é o Tupac. Papa pode ser. Pelé não. Pelé. Há controvérsias. Pelé. Pra mim. Pelé. Quem é o Pelé do rap pra você? Mano Brown. Difícil, né, falar. Sabe por quê, Benjamin? O Sugar Hill foi o cara que inventou. Ok. Se eles não inventam, o Tupac não faz. Ok. Concorda, não? Sim, mano. Tudo bem. Ele foi o criador, ele foi um dos precursores. Só que quem aprimorou, quem fez o negócio... Ah, o Kurt Blom. Tem o Grandmaster também. Também, Grandmaster foi. Mas o rap... Aí tem Houdini, MC. Mas o rap, o rap é antes de Tupac e depois de Tupac. Mas o inglês inventou o futebol e o Brasil que é penta. Concorda, tem essas coisas. Concorda. Então, Para, ô idiota. Pô, você me bateu. Você é motivo pra ficar gritando igual uma vaca louca? Porra. Ó, os caras tão bravos com você aí pra você respeitar o rap, viu, moto? Ai, tô morrendo. Respeito o rap, mano. O cara faz a parte de gangue, era bonzinho. Respeita o Tupac. Se você vira pra mim... Eu sou parte de gangue, eu sou bonzinho. Peraí, uma coisa. Você pode falar que ele fazia parte de gangue. Você chamou o Tupac de bandido, não é. Rivalidade. Se você vira pra mim e fala assim, quem é o Pelé do rap aqui no Brasil? Com certeza, Mano Brown. Pra mim é o Brown. Então tá. Os Racionais são Pelé do rap. Não há dúvida, não há dúvida. Aí não tem dúvida. Sorte sua. Aí não tem dúvida. Mas no mundo também não há dúvida. Não, há dúvidas. Ah, não há. Ah, Benjamin. Ah, claro que há. Ah, não há. Quem que é pra você no mundo? Você gosta. Quem que é pra você no mundo? O Pelé do rap? É. O número um dos número um. Pra mim é o Tupac. Pra você, Dodô. Pra mim, não sei. Pra mim, olha, pra mim, o cara que mais aprimorou o rap foi o Curtis Brown. Pronto, é isso. E é da antiga, old school. Mas aí é cada um. O menino quer falar aí. Ah, hoje o 50 Cent é bom, o Kanye West é bom, o Jay-Z é bom pra cacete. Ah, tem muito cara bom. São bons, cara. O Drake, são. Você cada um na sua época. Quem? Vamos Drake. Bom, Drake também. Flowrider. Mas esse maluco aí, o palmeirense, você gosta do quê? Você gosta do quê, maluco? Opa. E aí, velho, e o Verdão, hein, cara? Tá... O que você acha do Verdão? Então... Tem que ser esse esquema, o Marcelo tem que sair, não tem? O que você acha? Zé Roberto tem cara de rapper. Então, Dodô, a solução não é tirar ele do time, né? Você também concorda, né? Porque, assim, a culpada disso tudo é a diretoria, que trouxe um monte de volante sem ter necessidade, pegou um monte de reserva que tava nos outros times aí e trouxe pra gente. Certo. Mas eu não concordo, dessa. No lugar do Cleiton Xavier, que a gente não sabe o que acontece com ele. Não pegou o lateral esquerdo, porque o Zé, coitado, o Zé já tem uma certa idade. Eu é o vídeo. O Egídio não dá mais. Ah, mas o Zé eu tentaria ele no meio. Então, o Zé poderia ser uma boa opção no meio. É, tentaria. Mas eu tentaria. O grande problema do nosso técnico também é que ele não muda, né? É sempre 4-2-3-1. Ele tá mudando agora uma compactação. É, nesse jogo contra o River do Uruguai, ele mudou ali, meteu três volantes. E contra o Santos, né? Também. E contra o Santos ele meteu três volantes, né? Então, mas ó, fala dos contratamentos. O Wagner veio pra ser reserva, tá bom. O Edu Dracena tá um monte de gente. O gente Dracena achou Dracena tá na reserva. Não, mas tá não veio pra ser de reserva, hein? Então, mas muita gente achou bom. O Eriquinho é um revelamento do campeonato. Sim, revelação. Sim. Revelação. É. O João. Regis. O João é ótimo volante. Tá jogando bem. O João. Jean. Ah, o Jean. Jean. Então, o Regi era a reserva. Era pra. É. Bom. O outro menino do Goiás também. A maioria dos contratamentos. Moisés ia jogar, mas ele machucou de machucadinho lá, né? Entendi. Não, meu, se o cara não tá todo mundo machucado, como é que o cara vai resolver o problema? Não tá todo mundo, né? Olha, quantos também... tem no departamento médico? Deve ter uns. Porra, não tá todo mundo? Não, deve quantos ter... que porra. Tem que poderia jogar? Dracena. Tem todas as posições. Dracena. Ah, mas Cleiton Xavier. O Roger Orvalho tá bom, viu? É. Carvalho. Sim. Carvalho. Mas, peraí, quem está lá, RG, que então, poderia estar jogando mesmo. De titular, hein? Então, na quantos? Minha, mas é opinião, né? Tá bom, opinião claro. Quantos? É... Cleiton Xavier. Um. O Edu Dracena, que ele não veio pra ser reserva. Dois. Desculpa. Talvez o Moisés tá machucado. Não, mas três. Não, mas não só. São e três. Aquele outro o Moisés menino era lá. Banco. Quem é outro menino? Moisés era banco. Fala com o ouvinte aqui. E o outro? E o outro menino lá que... Quem? Gabriel. Não, mas aí ia ser mesmo... Quem? Pera aí. Mas não ia jogar ele o Cleiton. Era ele ou o Cleiton. Então era um posicionamento só. Lembrei. Não pode esquecer. Pera aí. Tem um aí que é imprescindível que tinha que estar jogando. Gabriel, menininho. Gabriel, então, volante. Quatro. Ah, bom. Como não? Ah, mas não é mas pera lá. Não é imprescindível. Era um dos principais jogadores do Palmeiras. Tá cheio de volante lá, mano. Tudo bem. Não, mas tá, pera. Não é imprescindível. Não, pera só um minuto. Tá cheio de volante. O Jean pode jogar. Você tem o Matheus Salles. Thiago Santos. Então, mano, mas pelo que jogou, eu tenho que ver o que jogou ano passado. Tudo bem, ele pode ter machucado. Ah, eu acho. Imprescindível é o Messi no Barcelona. Todo mundo falou que quando ele saiu do time, o time caiu de pé. Não, mas o Palmeiras demorou. Mas o Palmeiras demorou pra achar Matheus Salles. Não tinha outro volante. Se o Matheus Salles aparecesse antes, o Palmeiras não teria passado. Agora não. Olha, não sente tanta falta Amidon, agora. Não é imprescindível. Amidon, não, mas você não acha, apesar do Cleiton Xavier estar machucado há muito tempo, você não acha que a diretoria deveria ter inscrito o Cleiton Xavier no Campeonato Paulista? O Cleiton Xavier não foi inscrito. O que acontece? Mas pra segunda fase ele não pode entrar? O Cleiton Xavier não foi inscrito no Paulista. Mas na segunda fase? Que eu saiba, não. Mas acho que deixaram essa vaga aí pra segunda fase. Não. Beijo, mas aí... na segunda pode. Tem certeza? Tem, porque o ano passado foi assim. Você lembra que ele não chegou a documentação do Cleiton e ele não foi inscrito no Paulista e depois na segunda fase ele jogou? Eu achei que ele não poderia. Porque... Se for o mesmo regulamento do ano passado, então, sim. Se for, tudo bem. Porque se não for, é uma bobagem. Porque se o cara precisar voltar, ele já saiu do departamento médico. Ele tá treinando. Já tá pra retornar. Bom, mas se ele entrar direto numa Libertadores, é um risco muito grande. É um cara que não tá jogando. Concordo. Então pega esse jogo. Pega esses joguinhos baba do Paulista aí. Sim. Pega aí esses joguinhos mortos aí. Vai entrando. Mas ele volta em abril só. Mas na boa, Benja, mesmo com esses jogos mortos aí do Campeonato Paulista, o Cleiton Xavier não vai adquirir o ritmo de jogo necessário pra ele disputar em alto nível a Libertadores. Mas se você vai botando já vai entrar na Libertadores, né? Se você vai botando ele aos poucos, vai jogando. Mas não dá pra... Não dá pra melhor do que entrar na roubada logo. Eu acho que não dá pro torcedor do Palmeiras sustentar, talvez, aí uma esperança de que o Cleiton Xavier vai entrar na Libertadores e vai ser protagonista. Não vai. O jogador que tá parado, o tempo que o Cleiton Xavier tá... Vê o Breno, gente. O Breno no São Paulo, durante muito tempo também, ele começou a fazer um trabalho de fortalecimento muscular, etc e tal. É que nem se compara o tempo que o Breno ficou parado e o do Cleiton Xavier. Ah, o Breno ficou quantos anos na cadeia? 3? Ficou 3 anos lá. Mas é que tá, Sombra. É, o jogador, depois que ele fica, vai, 6 meses praticamente sem jogar, como é o caso do Cleiton Xavier, o Cleiton Xavier tá mais de 6 meses sem jogar. Fácil. Mais. Então, acho que mais, hein? É, o Cleiton Xavier, durante esse período, vamos colocar 6 meses, o atleta, Sombra, ele precisa ter aí um condicionamento físico, ele precisa de um fortalecimento muscular, ele precisa de uma série de etapas que ele precisa cumprir. Não adianta o torcedor do Palmeiras sustentar, Domênico, uma esperança de que o Cleiton Xavier possa ser o protagonista na Libertadores, porque não será. Você tem que tentar, talvez, aí pensar que o Regis possa ser. Você pode pensar, talvez, que o Zé Roberto, jogando um pouco mais adiantado, possa ser. Quanto mais velho for, mais difícil é a recuperação, claro que é. Ô, Bruno, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Posso fazer o merchan? Vai. Você deve fazer o merchan. HDI é seguro de bate-pronto. Ganhei. Não, agora tem, acabou. Não temos mais as bolsas térmicas, viu? Sim, é o... Não temos. Vai. Mano, é, vai. Aposando, só aposando garante barbear fenomenal. Não agora aposando, é jeito de garoto, cuidado de homem. Bozano, jeito garoto, cuidado de homem. Boa, ganhou um kit top da Bozano. E eu quero entrar no cano com a Polo Air e LG. Boa, no final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. Boa. Mandar um abraço aí pro Thiago Gambá. Chupa o Gambá, que tá ouvindo. Thiago Gambá. Não se fala Gambá, se fala galinha. Olha o avião passando. E galinha é a senhora. Ah, não. Inclusive uma galinha velha. Não. Que hoje não dá pra fazer uma canja. E eu falo que o Dodô e o Mano são imparciais. Nós somos imparciais, mano. É a voz do povo, cara. Vocês gostam de uma piada também. A voz do povo. Assim, falou. Rodor de cotovelo da RG. E um abraço pra todos aí. Valeu. Falou, velhinho. Vamos lá, mais um ouvinte. Agora é hora do terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Caiu. Ai, que doideira que deu. Faz de novo, Sombra. Põe de novo esse barulho aí. Vamos ver. Vai. Vem. Não veio. Alô? Olá, eu tô ouvindo. Quem fala? É Leopoldo? Leopoldo? É Leopoldo do quê? Lembra do Leopoldo Collor? Engler. Engler. Isto. Só isso? Só isso? Só isso. Quantos anos, ô Leopoldo? É, eu nasci no ano em que o Brasil foi campeão pela primeira vez. 58. Opa, então 58 mais 58. É um menino ainda. É um menino ainda. Ah, porque você viu todos, né? É, exato, inclusive eu ouvi a discussão, Leopoldo, só um minuto, por favor. Eu ouvi a discussão sobre casamento e quero dizer que está marcado para a próxima semana meu casamento. Com quem? Com quem? Num lugar super, os convites vão chegar, eu embrulhei dentro de camisinhas, vão chegar para cada um. Mas com quem? Eu vou fazer num lugar super familiar chamado Marrakech. Casa de swing? Casa de swing? Tá louco? Mas quem é a noiva? E a noiva vai entrar com tá tranquilo, tá favorável. Mas quem é ela? Eu não quero revelar. Vocês vão ver no convite. É surpresa. É porque eu tô pegando 5 ao mesmo tempo e ainda estou me decidindo. Ah, você tá decidindo. Olha só, tá no tá pique pegador, do velho, hein? É. Exato, pega metralhador e trá. Cláudio Karsug para Energia 97. É verdade. Ô, meu velho, o RG, é. E aí? É, ele é poliglota também. Como assim poliglota? Ele fala português, alemão e inglês, entendeu? Ah, sim! Trocadilho! Nota zero! Que burro, dá zero pra ele. Ora, como assim zero? Eita! Nossa, olha, todo. Ora, zero não. Tá demais, hein, velho? Você é narrador, mas o cara tá muito justo, né? Imbecil. Nossa, justo. Tá muito justo, justo, né? Justo a cueca do Centurion. Trocadilho. Ah, você viu? Ah! Maquinista! Faz o maquinista aí. Faz o maquinista aí. Vai, maquinista. Maquinista. RG manja, manja. Já acabou a piadinha? Já acabou a piadinha? Você gosta mais justinhas? Gosta mais atacante, atacante Centurion com infecção na virilha foi cortado do banco. O que você fez com cueca justa? Deve ter sido a cueca que... Né? Querendo desvirtuar. Zóio de treino, você gosta de cueca mais apertadinha ou folgada? Não, folgada. Você usa sabacação ou sunguinha? Box. Box? Ô, meu velho, qual que é o bairro? Passa Granado. É boxe, não é? Jardim Novo Horizonte. É um boxe? Jardim Novo. Falar em Novo Horizonte, o São Paulo joga daqui a pouco com o Novo Horizonte. Qual que é o bairro que ele mora? É o famoso Jardim Novo Horizonte. Novo Horizonte. Olha, eu Você lembra de Azimuth, linha do horizonte? Agora eu lembro. Azimuth, o Leopoldo meu. Deve lembrar, porque Azimuth, é velho Azimuth, que nem nós. Azimuth. Você lembra do Placa Luminosa? Lembro. Lógico. Não era o Sacomani? Tinha dois grandes hits do Placa. O Sacomani ele produziu, não? Acho que foi tem dois, o Placa Luminosa. Mas olha, o bairro dele tem dois. Tem um na Zona Leste e tem um na Zona Sul. Tem o mesmo nome, ambos. Zona Sul, é isso mesmo. Viu? No extremo sul, próximo a Grajaú e adjacências. Adjacência. Um abraço pro Big lá do Rapa da Godoy que mandou estar nos ouvindo no carro aí, Dodô. Ah, um abraço. Opa, um abraço aí. Sombra. Pessoal mandando moto a respeitar o rap. Faz uns 17 anos que nenhum ouvinte fala a palavra adjacência. Não é bandido, não. O cara foi preso 5 anos por estrupo, não é bandido. Estrupo! Soletro! Peraí! Estrupo! Final do soletrando. Final do soletrando. Ele falou, só tem professor aqui. Estrupo. Não, o cara foi preso 5 anos, abandonado 5 anos. A prisão do estrupo não é bandido. A prisão do tio Pato. Foi injusta. Olha aí, Matinho. Há de se averiguar. Ah, tá. É verdade. É legal. Verdade. PCC é legal. Verdade. Não, são duas coisas diferentes. É a mesma coisa, o estupro que o Mike Tyson foi condenado, também era uma coisa complicada. Tinha gente lá. Havia outras versões. Ah, isso é verdade. Agora, e não vamos esquecer que há um racismo nos Estados Unidos também. É. E muito nego paga o pato lá pro negócio. Robinho foi acusado na Itália. Foi na Inglaterra. Mas ele foi condenado. Mas teve na Itália. É diferente. Também. Não, foi. Robinho foi investigado, mas não houve nada. A ligação é do Engler, né? Do Leopoldo. Mas só uma dica de filme que é muito legal, que conta a história do grupo de rap NWA. Ah, esse aí também é pesado. Fuck the Police. Aquela música NWA, Fuck the Police. NWA é sensacional. É muito legal o filme. Eu tive a oportunidade de assistir. Esse filme fala do Dr. Dre. A história é isso. Sim. Do Easy E. Como começou, é o Easy E. Então, olha, uma dica. Esses caras mudaram o rap também. Pra quem gosta de filme nessa linha. Pode assistir. Mostra ali como surgiu o Tupac, como surgiu o Snoop Dogg. E pro Mota não falar mais que os caras são bandidos, assista também Resurrection, um filme contando a biografia de Tupac. E tem outro documentário espetacular. Do Big. Aquele é filme. Como é que é do B.I.G.? É filme. Notorious B.I.G. é um filme. E tem um outro documentário que é o B.I.G., chama Tupac and B.I.G. E conta a história dos dois. O tio Pato teve uma história sofrida de vida pra caramba. Olha, eu beijo aqueles branquelo que fica pagando branquelo? De rap. Não, eu não sou pagando de rap, eu gosto de rap. É o branquelo é legal, que paga. Eu gosto de rap. Eu gosto de rap. E se quiser discutir a história dos dois, branquelo. Eu discuto. É branquelo, né, mano? Eu sou branquelo, mas eu gosto de rap. Sim. Ô, Benjamin, ou morra tentando. Boba. Esse filme é bom. O Benjamin é o Vanilla Ice. Não, o Vanilla Ice. Não assistiu, Benjamin? Não, eu prefiro ser um Eminem, porque o Vanilla Ice era uma farsa. Não. Não. Ah, o Vanilla Ice era chato, paca. Não, o Vanilla Ice, eu pensei que você falou do Eminem. Não, o Eminem é bom pra caramba. É, não, o Fique Rico ou Morra Tentando. Filme que relata a vida do 50 Cent. Muito legal também. Aí, tá aqui, viu? Só pra esclarecer. Robinho é acusado de estupro coletivo na Itália. Na Itália? É, na Itália. Itália. Porque teve na Inglaterra uma acusação uma também. Lá. Bom, esse foi o primeiro, lá. Na Itália foi o primeiro. Leopoldo! Me acusou ele na balada. Opa, agora chegou a hora. Vamos lá. Que time você torce, Leopoldo? Eu não sou santista porque não nasci lá, né? Eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. Boa, velhinho. RG. Fala, fera. Olha, é assim, uma participação minha hoje no sentido assim, eu particularmente sou polêmico, tá, RG? Todas as vezes que eu liguei, não sei se o Sombra lembra, eu criei uma polêmica em relação a valores que os nossos atletas, pseudos atletas, percebem mensalmente. Mas hoje eu quero falar do Santos, né? Inclusive o time que o Santos jogou aí, o que o São Paulo vai jogar, é aquele que o Santos de forma vergonhosa empatou em 3-3, lembra? Sim. Então, o meu papo contigo, RG, por que que o nosso time não acerta essa defesa? Não, nós temos um problema. Temos lá o famoso David Braz, que é o recordista de camisa e que é não acho nada demais no David Braz. Mas é nada demais, mas é também nada de menos? Então, ou tudo de menos? Não, o que vale, o que pesa a favor dele é a experiência. É um setor onde eu acho que realmente a experiência pesa. Ele é melhor que o Lucão? É, melhor que o Lucão, sim. Agora, não sei se o Lucão não será melhor. Não sei se o Lucão não será melhor que ele no futuro. Eu não vejo. Tudo bem, o Lucão errou, essas coisas todas, como a defesa do Santos tem errado também. Você fala com essa calma porque não é no porque sentido. Não, mas porque são jovens. Mas eu não vejo o Lucão esse perna de... Sinceramente, honestamente, não vejo esse perna de pau, não. Não, vejo, é só isso. Só mostrou, por enquanto, que é ruim. Agora, né? O David Braz, velhinho, tá fazendo falta no sentido da experiência. Foi como eu comentei aqui uma vez. Você pega o Durval lá, que é o maior, acho que em atividade, é o recordista de troféus aí. E é um. Estava no Santos e ultimamente era considerado um perna de pau, um grosso, caramba, quatro. Mas é aquele cara que faz falta, é o bico pro lado, para onde tá virado. Agora, quando você, né, também é zagueiro num time que tem Neymar e Ganso. Também facilita, lógico. Facilita. Porque você vai tomar dois e sabe que lá na frente os caras vão meter quatro. E outra, né? Você vai sempre enfrentar times que, pela circunstância, vão estar sempre acuados. Sim, sim. Então todo time que o Santos enfrentava, até pela característica do time que era muito bom. Todo time que enfrentar o Santos, né? Sim. Os caras ficam, opa, não vou pra frente, que eu vou tomar um contra-ataque aqui nas costas do Neymar, tô ferrado. Então, o cara esperava o Santos. Então, velhinho, eu sempre disse aqui que essa zaga, essa dupla de zaga do Santos, ela é jovem, mas eu não acho que seja ruim, perna de pau, não é isso não. Tanto é que num clássico, num primeiro jogo grande que foi contra o Palmeiras, até que se portaram bem, se comportaram bem. Mas o RG... Entendeu? Então, o que falta ali é experiência, é só isso. Mas eu acho que a análise do torcedor, ela não pode ser exclusivamente em cima da linha de defesa. Quando você vai falar a respeito de um sistema defensivo, você tem que ver a marcação, se ela é combativa já desde o ataque. Ah, lógico. Tem todo, porque, né? Não adianta nada. Por exemplo, no ano passado, também, a RG, né? Ele se destacou muito, porque a marcação começava já no ataque. Os jogadores de ataque do Corinthians começavam a pressionar a zaga adversária para não tocar para os volantes, para essa bola não chegar no meia e, consequentemente, chegar com qualidade nos atacantes. Sim, é, então, a marcação de um time, não dá para falar o zagueiro do meu time é ruim. Uma coisa, por exemplo, o Lucão atrasar a bola do jeito que atrasou para o Lucas fazer o gol no clássico contra o Corinthians. Aí tudo bem, você fala, é um erro individual do zagueiro. Agora, a partir do momento que você começa a ver e trabalhar um sistema defensivo, precisa ver se os volantes estão sendo eficientes, precisa ver se o atacante que está na frente também está fazendo aquele abafa na defesa para forçar o chutão. Então é complicado, mas futebol... eu, analisando individualmente, RG, eu não vejo o David Braz como um zagueiro truculento e ruim, não, cara. Não, eu não. Acho o David Braz é um bom zagueiro. O David Braz, pra mim, é um zagueiro nota 6, mas o que a gente tem que ficar atento é com a evolução. Você tem o time, por exemplo, o Santos, a característica, o perfil do time do Santos, desde que iniciou, desde lá das antigas, é um time que ataca. Não é à toa que tem mais de 10 mil gols. Quer dizer, não é à toa que é o time que mais fez gols no mundo, né? Então, o perfil, a característica é essa. E se você tem um ataque que faz 4, você não vai dar importância para a defesa que toma 2. Se você não tem mais essa eficiência ou perdeu lá na frente, então é preocupante você estar com uma defesa fraca, volantes fracos. Aí sim, entra todo esse conjunto que você está falando. Tô falando na energia. Leopoldo. Oi. Leopoldo, olha, um grande abraço. Não, tia, você. Não, quanto grande abraço? Peraí, Engler, deixa eu dar só uma informação. É que é um momento sem parede. O RG, o time chinês ofereceu pelo Ricardo Oliveira 4 milhões de euros. O Santos pediu 12, eles ofereceram 4. 4 pro Santos. Pro Santos. Sim. Mas tem informação aí que se chegar com 5, e o nego vai levar também. O Ricardo Oliveira quer ir. Não, eu acho que o Modesto vai fazer um joguinho duro, mas... Vai tentar morder mais um turuzinho. Sinceramente, não tem como segurar o cara. Tem sim, RG. Por 5 milhões de euros, essa grana não, entendeu, faria tanta diferença assim pro Santos. O quê? 5 milhões de euros, Benjamin, não resolve a penha, não, velho. Resolve. Não resolve a penha, não. Vai tentar. Você vai manter um cara insatisfeito. Cara. Mas é que tá. O cara tem contrato, Benjamin. Quando ele assinou o contrato, ele tava satisfeito. Mas, mano, você agora vai forçar a saída? Você é o primeiro que vem com o discurso. Não tem como segurar. Quando o jogador quer. Não, pera lá, Sombra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aê! Uma coisa é o Santos pegar e falar: não quero exigir a multa de 50 milhões de euros. Ok. Também acho que o Santos. Não, a multa rescisória é 50 milhões de euros. Não. Seria 50 milhões de... O que o Santos está pedindo, mano? 50 milhões... Gente, eu tô falando, a multa rescisória do contrato do Ricardo Oliveira é 50 milhões de euros. Tá bom, aí vai para 200 e tantos milhões. Não, mas é isso. Pois é. É isso que eu tô falando. Tem que haver o bom senso. Uma coisa é o Santos falar, não quero a multa integral, mas, Ricardo Oliveira, não vou te liberar por 2, 3 milhões, não. Se quiser chegar com uma proposta legal, 10, 15, a gente conversa entre essa quantia de 10, 15. Beleza, 12, ok, perfeito pro Santos. Porque aí você não força uma multa rescisória de 50 milhões de euros, que é inviável para qualquer clube mundial contratar um jogador de 35 anos. Acho que 7, 8 ele deve estar almejando. Mas, RG, ó, eu particularmente acho que uma quantia de 3 ou 5 milhões de euros pro Santos não resolve muita coisa. Fala, eu, velhinho. Eu insistiria com o jogador. Ô, RG. Fala, velho. É, deixa, antes da despedida aí, deixa eu mandar um abraço para minha esposa, que eu a amo tanto, meu muro de arrimo. Boa. A razão do meu viver. Aí sim. Sem a qual eu não estaria na condição muito boa que eu estou hoje. Por trás de um grande homem existe uma enorme mulher. É. E assim, ó, eu queria fazer o merchan aí é o seguinte. Eu quero entrar no clima com a Paulo Ar e a RG. LG. RG é o nosso aqui. Exatamente. Você quer ficar no clima com a RG? É, que frase. Ato falho. Aí eu fico ruim, a minha esposa tá ouvindo nesse momento. É, depois de uma declaração dessa, pô. Depois de 50 anos virar viado, é ruim. Mas você concorre no final do mês a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, com oferecimento da Paulo Ar e da LG. Ô, mano, só uma situação. Você mantém essas ideias, que suas ideias são excelentes. Ah, muito obrigado. Tudo aquilo que contraria o burguesinho, eu tô, sabe, a minha manifestação é sempre de apreço. Esse burguesinho tem que ser contrariado sempre. Olha, entendeu? Ferradura! Mas que é o burguesinho? Ai, olha! Agora não acaba mais. Burguesinho é o Benjamin, é isso? Não vai acabar mais. Inclusive, toca aquela musiquinha, né? Olha, burguesinha, olha o Mota delirando. Já que ele me chamou de burguesinha, olha. Ele não falou o nome. Ah, foi pra mim porque eu lembrei desse cidadãozinho. É o mesmo infelizinho que falou que um fisioterapeuta na época, ele falou preparador físico, tinha que ganhar mais do que jogador de futebol. Não é ele? É. Lembrei. Não posso dar atenção pra um cara como esse. Olha a ferradura. Vou lá tomar um café com o Domênio que já volto. Opa, café é legal. Um abraço, deixa ele Leopoldo falar no vácuo. Isso é um mala. Tchau, Leopoldo. Um abraço. Tchau, malinha. Esse é o momento sem parar. Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar como VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes e shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita de um conforto, né não? E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas, os estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs pra você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona em um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do carro. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Criado em cativeiro, perto da Paulista, preso o dia inteiro, sem curtir a vida. Infância que nada, não soltava pipa, nem fazia esporte, criança esquisita. Diz que curte Iron, vai. Mas é só fachada. Música é do cacete. Pensa que me engana. Uma das melhores que eu vi toda a minha vida. Gosta do diafra. Ó, o coral. Estádio que nada, viu, jogo em casa. Com sua TV de várias polegadas. Burguesinho. Estádio 97, tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes que cobre plástico e máxima proteção para toda a sua casa. Engove, vai pra curtição, bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Extra! Você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Oferecimento de Esser, construindo com valor. Ô, Dodô, eu? Vamos falar da Recubriplast? Ah, com certeza. Olha, você, meu amigo que tá ouvindo agora, você tem que terminar. Tem que terminar com os problemas que você tem aí na sua casa de infiltrações, de goteiras, problemas de umidade. E para terminar com esses problemas, eu tenho um produto que é o melhor do mercado, que é o impermeabilizante Recubriplast. Acabou, cara, aquele medo da chuva termina. Acabou. Se você tiver o impermeabilizante Recubre Plástico, o medo da chuva termina agora. Recubre Plástico é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubre Plástico, meus amigos, é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubre Plástico também é o único com garantia de 5 anos. Olha que mordomia. Você, meu amigo, vai encontrar Recubre Plástico nas boas lojas do ramo. Tem um site para você consultar todas as lojas, viu? É o www.sinteplast.com.br, tá bom? Vou mandar um abraço pro senhor Paulo, proprietário, e também o Leonardo, da Repinte Técnica em Pinturas, ouvindo a gente atentamente por aí. Muito obrigado pela audiência, viu? Impermeabilizantes Recubre Plástico. Ô, mano, máxima proteção. Deixa eu acabar aqui. Não tá ouvindo, não? Impermeabilizantes Recubre Plástico, meus amigos, é máxima proteção para toda a sua casa. Benja, não é? Ele sabe. Atenção no programa, é velho. Aí eu vou me catar, ele tá você fazendo merchan em cima dos outros. Merchan é sagrado. Desculpa, pô. É que o Mota, ele tem vários testemunhais para ler. Não, foi o que você fez, foi errado. É que o Mota tem muitos testemunhais para ler, então ele fica naquela ânsia de falar logo do patrocinador, você entendeu? E aí acabou atravessando o Dodô, foi isso, tem que compreender. Ele tem 30 anos de rádio, maluco, respeito do Domênico. Não, olha, ser atropelado pelo Mota, hein, Domênico? Que fim de feira, mas ele errou, vamos embora, vai, segue. É legal que o Domênico ainda ele é humilde, ele passa um pano. Fala, o Xandão. O que você ia falar, Mota? Deixa o Motinha daí. Agora fala, né? Não, ele não vai falar, fala, agora Motinha, ele vai... Ah, agora ele vai respirar, depois ele fala. Mas, não, deixa ele falar. Hashtag mimimi. Mas, ô, Xandão, a torcida do São Paulo no Pacaembu tá igual a torcida do Peixe na Vila? Eles não curtem o Pacaembu, velho? Não, a torcida do São Paulo no Pacaembu, pelo que eu fiquei sabendo... Ela está que nem a do Juventus na Javari. Pô, deve ter 200... Ah, mas hoje. Hã? Não, hoje. Não, já está aqui. Não, mas hoje. Estádio para... É. Não. Na Libertadores, quanto que deu? Não, o jogo anterior de São Paulo no Paulista, acho que... 7 mil pessoas. E na Libertadores? 27. Então. Mas espera aí, o negócio é o seguinte. A questão não é o Pacaembu. Por que, porra? O Pacaembu é fácil acesso. Não, mas a questão, gente, a questão não é o Pacaembu. A questão é o São Paulino... O São Paulino, ou boa parte do São Paulino, para não dizer que a gente generaliza, tá de saco cheio de ver esse time, de ver a bagunça que é o São Paulo. E o time também não tá bem, né? Torcedor... Tem tudo Olha, eu não sei, mas eu entendo que boa parte dos torcedores do São Paulo não tem essa de tipo assim, não, mas tem que acreditar, ah, mas vai. Tá ruim, mas não vai de jeito nenhum. A não ser que seja aquela situação de tipo, ó, precisa salvar de rebaixamento. Mas o quê? E outra coisa, o que de bom... O que de, eu tava vendo, pô, hoje o jogo 7h30, pô, não vai dar pra assistir às 18h? Que é um horário bom, né? Aí eu tava pensando, como se diz, quem usa condução. Aí eu pensei, o que de bom que eu posso tirar de uma partida do São Paulo contra o Novo Horizontino? Porque é o seguinte, se perder, é o mesmo, é o ridículo que vem sendo. Se empatar, é o ridículo que vem sendo. Se ganhar, ganhou de ninguém. Se jogar bem, jogou bem contra o vento. Então você não tira nada. Já começou o jogo, viu, Sobral? Eu tô vendo aqui também. É o ajuste do time pra exatamente pra Libertadores. Esse negócio de ajuste de time, eu não acredito. Sabe por que eu não acredito, velho? Porque no ano passado, São Paulo chega campeão. Ah, mas chega, se classifica em primeiro ou segundo da chave. Faz lá, ganha de 4 de um, ganha de 3 de outro, não sei o que lá. Campeonato Paulista tem um nível tão ruim que não dá pra você dizer que ajustou o time. Todo jogo de Campeonato Paulista, à exceção dos clássicos, parece amistoso de pré-temporada. É muito ruim. O São Paulo, ele vem lá e ganha, vai, classifica em primeiro e segundo na chave, vai chegar numas oitavas, ou vai pegar um grande e vai tomar sarrafada, entendeu? Mas não chega, mas nem final chega. Trabalho muito mal feito, muito mal feito. E ontem o São Paulo no Conselho acabou aprovando a proposta da Rede Globo, né? Pelo que parece, foi aí foi interessante o conjunto da obra, né? É, você viu isso, mano? Aí, vi, Sombra, mas o que foi aprovado aí foi só a transmissão aí pelo canal Sport TV, né? A negociação ainda do direito de televisionamento no canal aberto ainda continua. O São Paulo recebeu a quantia aí referente, acho que a 35 milhões pelo direito de transmissão pelo Sport TV, que era o que competia com o Esporte Interativo. fora as luvas que o São Paulo ganhou de 60 milhões por assinar esse contrato. Então acabou ficando, em tese, por enquanto, me parece que a coisa ficou bem negociada. Ah, mas eu acho que no final das contas, Sombra, vai acabar fechando também o restante do pacote. Porque hoje a lei determina que você não pode oferecer um pacote como a Globo oferecia antigamente. De direito de transmissão na TV aberta, na fechada e no pay-per-view. Eu li hoje você precisa desmembrar, que esses novos contratos vão seguir a seguinte regra. Não lembro a fonte agora. 40% dividido igualmente. É, uma divisão. 30% dividido pelo desempenho no campeonato anterior, sim, não é isso? 30% de audiência. Sim. E 30%. Aí que tá, mas eu li duas coisas diferentes, viu, mano? Eu já li que era 30% pela audiência dada. E li também, e aí pode ter sido um erro do repórter, eu vou até pesquisar, que seria 30% pelo número de partidas transmitidas pela TV. Queria entender qual que é a real. Ah, não, mas o que se divulgou mais foi pela audiência. Mas eu cheguei já a ler também essa. Tudo bem, mas aí aí acho complicado, né? É. Bom, é que pelo número de partidas, Sombra, eu acho que fica até um pouco mais complicado, porque imagina, quando você tem um clássico, é natural que duas torcidas estejam ligadas assistindo o jogo. Uhum. É, se você pega uma média, por exemplo, você teve um número X de partidas transmitidas, inclusive contra times de interior, a sua pontuação pode não ser tão alta. Agora, quando você tem uma partida e essa partida foi um clássico, a audiência tende a ser maior. Vai subir, lógico. Né? É verdade. Bom, e o São Paulo tem uma falta perigosa aqui, Sombra. Quem vai pra bola aqui é o Michel Bastos. Ó! Oh, vamos ver. É, olha aí, que beleza. Michelin. Tá certo. Notícias do Tricolor, aqui no Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Mota, você vai continuar de mimimi ou vai falar do Corinthians? Mimimi. Eu ia falar... Você ia? Não vai mais? Não. Vocês deixarem. Fala, Montinho. Enchendo o saco. É que o Michel Bastos chutou na barreira, viu? É que o técnico do Horizontino, o Guilherme, lembra do Guilherme? Ele jogou São Paulo, Corinthians. Tá, tá lá um tempão, Guilherme. É, tá gordão, né? Gordo. Gordo. Mano, o Corinthians quer uma. O Corinthians quer uma garantia da Odebrecht. Já ferrou. Que não vai acontecer nada. Que a arrumação que fizeram lá. Uma garantia pro Odebrecht hoje ferrou, mano. É uma garantia e haverá uma vistoria, viu? É que nem o Domênico, ele quer uma garantia de que ele vai pode tocar o hino. Sim, mas é verdade. Lógico. Não, mas isso é importante. E haverá uma vistoria pra poder liberar pro jogo de sábado. É sábado ou domingo o jogo? Sábado à noite. Haverá uma vistoria pra poder liberar. Tá certo o Corinthians, velho. Mas essa vistoria não tem nem que ser feita, Sombrar, na minha opinião, pela Odebrecht. Essa vistoria tem que ser feita. Aí, não e pela PM, tem que bombeiro. Colocar um cara que conheça a estrutura. Não, tô falando bombeiro e a PM fará uma vistoria. Vistorias nesse sentido, quem tem que fazer são os órgãos ligados em segurança pública. Tem que ser a prefeitura, tem que ser o corpo de bombeiros. Aí que tá, você tem que fazer. Os engenheiros, né? E fora isso, tá certo? Você tem que chamar aí um grupo de engenheiros renomado para que essas pessoas possam dar o aval também, porque você não pode colocar a vida do torcedor em risco. O Corinthians, eu tenho certeza que vai tomar todas as medidas possíveis para evitar qualquer vai tipo arriscar, de... Nossa, mas 2 anos já caindo as coisas, mano. Não mas pode é que tá, tem 1 ano e meio, esse que é o pior, né, Sombra? Eu concordo, eu acho que é um absurdo. Mas, infelizmente, muitas vezes aí, quando você compra um imóvel também, você acaba meio que sendo lesado por esse tipo de coisa. Ô, mano, toma cuidado pra não cair as coisas e começar a achar conchinha de areia da praia. Teve um prédio que lembra disso, não? Isso, hein? Lembro. E o cara tomando champanhe lá, né? O entulho que o Corinthians colocou no estádio ali, porque tem gente que fala, ah, o entulho do Palmeiras. O entulho foi colocado naquela parte que serviu como estacionamento, mas não foi na parte estrutural, né, RG? Mas eu acho que o Corinthians ele tem sim que tomar todas as medidas possíveis e pedir até laudos, até inclusive, RG, que a própria PM, ou Corpo de Bombeiros, ou Contru, nem peçam, talvez, para que possa existir uma realização de uma partida. Tem que pedir até laudos a mais, Domênico Gato, que é para evitar qualquer tipo de problema. E tá rolando. Tem vagas? Vagas? Sim. Vagas pra torcida Estádio 97 no sábado, lá no Itaquerão, pra você. Arena Corinthians. Bom, eu que tô falando, eu falo de que eu Arena Corinthians, velho. Você vai sábado. Denomine torcida, o nome correto. Torcida Estádio 97. A CBF, quando publicou os estádios do Brasil. Era tava São lá Paulo, Itaquerão. Né? Não, Arena Corinthians. Arena São Paulo. São Paulo. Arena São Paulo. Arena São Paulo foi na época da Copa. Arena São Paulo na época da Copa. Arena e São agora, Paulo? No começo do ano, eles postaram lá Itaquerão. Aí teve uma revolta e mudaram tudo. Então mudaram pra Arena Corinthians com o nome correto. Mas o corintiano, ele não liga se é Itaquerão ou Arena São Paulo. Ele vai de qualquer jeito. Então, na Arena Corinthians. Torcida Estádio 97 para torcedores do Corinthians no camarote único, com toda a segurança, com todo o lazer lá dentro. Além do jogo, o pessoal do Camarote Único proporciona uma série de entretenimentos ali dentro. É muito legal. Comida, olha, é show de bola. Assistir jogo VIP no estádio é com a torcida Estádio 97 no Camarote Único. Sensação indescritível. Você, corintiano, tem que entrar no ar e falar: eu quero ir na torcida Estádio 97. Guardou? Fácil, não é não? Então liga aí, torcedor do Corinthians ganha o direito de ir na torcida Estádio 97. Estádio 97. Ô, Shadow, só como tá acontecendo agora, deixa eu te perguntar, você acha que o Michel Bastos vai aguentar a parada, velho? Se tem um apitaço toda vez que ele toca na bola. Acho que vai ser fácil, né? Porque tem tão pouca gente lá que não deve estar fazendo muito barulho. Mas quer saber, Sombra, quando tem pouca gente no estádio é pior ainda, porque o cara ouve tudo. Imagina, cara. O cara ouve tudo. Deve irritar pra caramba, meu. É, velho. Quando tem muita gente, é mais difícil o cara conseguir detectar algumas frases. Mas tudo isso, por quê? Mas quando tem pouca gente. Tudo isso é o preço do mandar calar a boca. Esse é o problema. Ali começou. Esse é o problema. O mimimi dele, essa história toda pegou. Ah, não, mas o mandar. Mano, você mandar a torcida, cala a boca. Aí, mano. Faz igual aquela banana do Dodô. É, lembra? Ah. Banana de Dodô. Opa, passou o avião. E aí, amigo, tá anotando quantas vezes passa o avião aqui no Estádio 97? É, o Estádio 97 vai te levar pra Barcelona, pra ver Barcelona e Real Madrid. Você, com acompanhante no Camp Nou e mais, hein? Visitando a Catalunha, os arredores, um dos melhores destinos da Europa. Pra concorrer, você tem que anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa. Lembrando, os últimos aviões passarão no dia 10 de março. Aí você fala, eu quero ler o regulamento completo, quero ficar inteirado. Onde eu vejo isso? Então olha, tá lá, 97fm.com.br, clique na aba de promoções, tá bom? Você vai curtir demais, você vai visitar a Catalunha, você vai ter a companhia aqui do Mano, a companhia do Domênico, vai ter a companhia do Mota. Você vai fazer no dia... Quer ver? O clássico é dia 3, um dia 2. Dia 1º de abril, que não é o dia da mentira pra nós. Nossa. Você vai fazer o Estádio 97 direto da Catalunha. É, aniversário do Estranho no Ninho Internacional. Estranho no Ninho Internacional, meu amigo. Não é mentira, hein? 1º de abril. Exatamente. Verdade. Vai ser legal demais. E olha, agradecer o apoio da Singapore Airlines, porque você viajar, olha, uma das melhores coisas da vida é viajar. Mas quando você começa a sua viagem e termina viajando pela Singapore Airlines, sim, você coloca um bônus na história. Boa. É outra conversa. Companhia Premium de primeiro mundo. Premium. E tem a bordo refeições gourmet, inspiradas no seu painel internacional de top chefs, que encanta os passageiros. Tá engordando, hein, demais, E pra falar em engordar, você vai estar na Catalunha. Agradecer o apoio da Agência Catalana de Turismo, a Catalunha, a região europeia da gastronomia 2016. Boa! E falar em Catalunha, eu vou falar um negócio pra vocês. O euro, lógico, falando em câmbio, o euro é muito mais alto que o dólar. Estamos falando mais de cerca de 10% mais alto que o dólar, por aí. Sim. Né? Mas vou te falar, comer em Barcelona é mais barato do que comer onde tem dólar. Vixe. Verdade. E é bom, hein? Comer na Catalunha é muito barato. Gente, boa. É bom. Melhor ainda, hein? É bom e barato. É muito bom. É mas, bom. Ó, esse é um tipo de negócio que eu não faço economia, cara. Comer bem não tem preço, cara. Comer bem não tem mesmo. É verdade. Tem preço. Preço tem, mas é... Mas vale a pena. Mas vale a pena, O que é vale caro é você comer mal e pagar. Quando você paga bem e caro, come bem... Caro é tudo aquilo que não vale te dá prazer. Então, isso é uma boa teoria. Quando alguém fala pra você, é caro. Mas se dá prazer pro cara, não é caro. Não é caro. É uma delícia, a Domênica dá prazer pro cara. Guarda essa frase. Dá pra tua véia, pra tua mãe. Ô, Aguinaldo, você vai estar hoje no Ratinho, Aguinaldo? Eu vou estar, você viu, menina? Mas que música você vai cantar? Não, vai fazer DNA. É verdade, eu estou grávida. Eu vou cantar aquela. Mas quem te inseminou? menina, com muita força. Não. Suíno nojento tá com a mulher dele. Gostaram, menino? É a tua mãe. Opa. Sensacional, hein, Aguinaldo? Eu vou cantar, eu não lembro o resto da música, mas é um pouco assim. Não lembra mais a letra? É. Você cantou tanto. Porra, não lembra mais a letra, velho. Eu só cantava essa parte. Vai o Aguinaldo e o Rude ou só o Aguinaldo? Não, é o Aguinaldo. RG. É só o Aguinaldo. Quem é melhor, Aguinaldo Timóteo ou Aguinaldo Raiol? Aguinaldo Raiol é tenor. Aguinaldo Raiol. Pô, Aguinaldo Raiol é tenor, Benjamin. Você já viu ele cantando? Aguinaldo Raiol. Eu fiz uma pergunta. Então, como cantor, ele é um tenor, né? Raiol. Raiol é... Putz. O cara é... É o Pavarotti brasileiro. O cara manda muito, é. Velho. É verdade, gente. É, proporcionalmente falado, velho. Agora, quem tem mais sucessos, pode ser quem... Da hora. Muito bom. Ah, mas se fosse Raiol Lemberg, ele ia falar que é bom. Eu falei que é ruim. Se chamasse Aguinaldo Raiol Lemberg. Mas eu não falei que é ruim, eu ia falar que é melhor. O Raiol ou Timóteo? Não, e se o cara exaltasse o Satanás, cantando a forma. Quem se acha melhor? Se fosse mafioso também, Aguinaldo Raiol. Quem se acha melhor? Aguinaldo Raiol tá com 200 anos, ele tá cantando mais que muito. Ele faz muito casamento, o Raiol. Quem é melhor? Ele faz muito casamento e plástica também. Ele foi preso, mano. Não foi, então. Quem é melhor, Aguinaldo Raiol ou Naldo? Você tá, tá de brincadeira. O Naldo tem mais sucesso. Porra, eu não. Tá louco? Eu vi. Não, mais tá hits. Louco, velho. Eu vi. Você tá louco. Mas não, mais hits. Tá louco. Eu vi. Você tá louco. Exagerado. Naldo é aquele que canta uísque e água de coco. É vodka. É aquele que teve que pular um muro de 5 metros de altura. Não, eu só queria matar ele. Não, é o seguinte, ele chegou atrasado no... Ele saiu do meio do show dele. Ou seja, nem ele aguenta o show dele. Maria? Não. E ele teve que fugir, é verdade isso. Quem aí. Teve fugir? O ele teve que fugir do. Ele do saiu correndo. Que nascemos, ele ficou escondido. Olha só, isso aí dá pra não se matar aí, velho. Mas isso é Raiol? Raiol. É, mas isso foi pra novela. Canta, isso foi pra uma das novelas de maior sucesso da Globo. Qual era a novela? Terra Nostra. Do entanto, é preciso. Nossa, muito longe. Era de imigrante italiano. Tô muito mais pichote, hein, estão loucos, mano. Só trazer um. Isso é o quê? Pichote. Você tá de brincadeira. Ô, só trazer o Aguinaldo Raiol. Uma coisa é um cara que sabe cantar e outra coisa é cara que acha que sabe cantar. Essa coisa de fazer média pra galerinha. Tem uma, uma diferença muito grande, hein? Pode falar, o pior é que ele não tá fazendo média, não. Ah, esse é o pior. Sombra, o cara é um tenor, velho. Não adianta. Esse aí sabe cantar, velho. Fazer média. Ó, o Sacomani vai estar aqui. Pergunta pra ele. Olha, a voz do pergunta cara. Pergunta pra ele. Ô, lindaço. Ele sabe cantar. Ô, Domenico, você gosta de André Bocelli? Assim. Eu curto. Porra, não é que eu não vou ficar ouvindo as mães, mas veja, ele sabe, esse aí sabe cantar. Eu, tenor, velho. Eu, tenor tem algo a mais, velho. Eu vejo aqui no Brasil. Eu acho assim. É. Olha isso, cara. Ah, canta muito, canta muito. Classe do domingo brasileiro, velho. É. É isso aí. O cara é bom. O cara é fera, velho. O cara é bom. É, não fica devendo nada pra ninguém, não, velho. Oh, meu Deus, tá louco? Ele tá lucrando, não tá devendo. Olha, ô, mano. Quê? Aproveitar essa bela canção pra você falar de engove. Ah, vamos lá, velho, vamos lá. Ô, Aguinaldo. Fala, menina. Você que também... Você que também curte um happy hour, você que de vez em quando tá lá sentado com o teu belisco aí numa mesa de um bar. Com certeza. Você começa a pedir lá talvez uma brejinha, depois você vai pra uma caipirosca, depois você vai pro vinho. O espetinho também, vou misturando tudo. Ah, com certeza. Aí se você não se cuidar, Aguinaldo, no outro dia você acorda com aquele bode, sabe aquela nhaca, velho? Você fala, nossa senhora, acho que eu morri e tô nascendo hoje. Você tá enjoado, você tá com dor de cabeça... Certo, você tá ali num bode total, você não vai trabalhar bem, você não vai fazer nada direito durante aquele dia. É verdade. Então você não pode dar aquele vacilo. Vai na minha dica, Aguinaldinho. O negócio é o seguinte, no churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom engove tá na mão. Então vocês já sabem, né? Vai pra curtição, Aguinaldinho. Oi. Bom engove pra você. Obrigado. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E digo mais, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo a seguinte frase. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, o cara ganha um kit top da Bozano na hora, tá bom? Diga, Motinha. Pênalti de São Paulo. Pênalti de São Paulo. Ah, você fez muito pênalti. Você quer que eu narre o pênalti? O goleiro está. Não, na verdade, o Silvério vai narrar. É que por enquanto. Mas você tá assistindo o jogo? Eu tô vendo aqui. Inclusive, acabou de mostrar, eu dei uma filmada na torcida, tinha um cara com o cigarrinho do capeta lá, mostrou. E logo cortou a imagem, né? É, porque... Mas você nunca fumou um cigarrinho no estádio, mano, Silvério? Não, Silvério. Não, Benja, antes de ajeitar pra bater o pênalti aqui, tivesse que escolher, você tem que escolher um, Aguinaldo Timóteo ou Calbi Peixoto, você curtiu um som? Eu? Eu sou obrigado a escolher um? Escolheu? Lógico. Calbi Peixoto. Tá louco. Ó, e essa notícia aqui antes do pênalti aí, ó? Adolescente, tá no G1, tá no eu Globo. Eu vi isso, adolescente, cara. Russo ganha prêmio em jogo online. Eu vi. Um mês com estrela pornô. 16 anos. Premiação, pô. Provocou indignação da mãe do jovem de 16 anos. Que ele estava louco de alegria. Aí tá aqui, ó, tá a foto da mulher. Um adolescente russo ganhou um prêmio polêmico em um jogo de computador. Um mês com uma estrela pornô num hotel em Moscou. O que provocou indignação de sua mãe e as dúvidas sobre a legalidade do prêmio por se tratar de um menor de idade. Aí diz a mãe: no início não acreditei, mas quando entendi, agradeci a internet. Ah não, menino. No início não acreditei, mas quando entendi, agradeci a internet. Estava louco de alegria. Meus amigos também, alguns até me invejam. Diz Rucian Chedrin, de 16 anos. Se é no Brasil, vai bater o pênalti. Então bate quem, aí que eu vou continuar. Quem vem é o Michel Bastos, não é isso? É o Michel. Também São Paulo 0. É Novo Horizontino, outro? É. Novo Horizontino 0. Temos aí 20 minutos, primeiro tempo, mais ou menos. Porra, se o ele goleiro, perder esse pênalti, velho. Toma aí no campo com o Mota. Ele ia ser meu repórter, né? Ele foi embora. Ele correu para o meu pênalti. O RG, você que tá embaixo, RG, o que tá acontecendo aí com o goleiro, hein? É, o goleiro deu um migué, mas não desanimar ninguém, mano. O pênalti já foi e eu já vi que aconteceu. Pera aí, Benjamin. Pera aí, deixa eu narrar. Não atropela, Benjamin. Tem delay aí. Tamo com o repórter aqui, RG. O goleiro tá dando um migué. Tá dando um migué? Pera aí, Benjamin. Aqui já foi. Não, então deixa eu narrar o pênalti. Lembrando... Que delay é esse, velho? Pergunta pro mano. O delay é gigante, então. E o comentário do Domênico? O São Paulo tava melhor até agora? Tava melhor. Melhor, jogando um pouquinho melhor. Dominava melhor a partida. Vocês querem saber o que aconteceu? Lá vem o São Paulo. Michel passa a bola. Tem um goleiro do Novo Horizontino que eu vou chamar de Josué, que eu não sei o nome dele. O Josué na linha e vem Michel Bastos. O juiz apitou, lá vem Michel. Mão na cintura, correu, bateu, é gol! Hein, RG? O goleirão deu um Miguel, mas não deu outra. Bola na... Esse grito aí foi bom, hein? Bola na direita e goleiro na esquerda, velhinho. Agora, eu tive informação de que... E os caras estão falando que a música do Aguinaldo aqui, Sombrado, desculpa em interrupção. Os caras estão falando, RG, que a música do Aguinaldo Timóteo... Timóteo não, do Aguinaldo Raiol. Raiol. Sim. Foi da novela Rei do Gado. Rei do Gado. Mas era de imigrantes. Você lembra na... uma copiola. Domênico, na Praça é Nossa, o Serginho Leite fazia metade Aguinaldo Timóteo, metade Aguinaldo Raiol. Serginho Leite era um gênio. Você lembra disso? Ele ficava gênio. Fantasiado, Sombra. Fantasia é metade. Não é? Então Serginho ele Leite. Cantava um dueto, de modo que quando ele ia mudar pra outro cara, ele só girava o... Vamos falar em Serginho. Você lembra que o Serginho Leite? Lembra que o Serginho Grosman mandou embora a banda? Todo mundo. Agora as meninas? Mas pelo menos... Ele tá pegando aqueles do... Mas pelo menos, elas foram no meu casamento. E você foi, Landucci? O Rude não deu, foi uma festa privada para 2.000 pessoas. Infelizmente não deu. Ele tá pegando só o Domênico do The Voice. Ô, Domênico, rapidinho. Oi, diga. E aí, ó, em relação de novo, menino. Porra, você vai continuar com essa música? Mas história boa. Para aí, é um negócio diferente, é legal isso aqui. Aí a mãe ficou brava. Aí o menino falou o seguinte: olha, eu já vi a atriz pornô e é Caterina Makarova. E gosto de tudo. Gosto de suas medidas, estou muito animado e desejando conhecê-la, disse o adolescente, acrescentando que pretende levá-la para passear e ao cinema e visitar museus. Visitar museus é o detalhe. Não, olha que do cacete isso aqui. O prêmio foi um grande desgosto para sua mãe, que é contra ele perder um mês de aula. Ele, o problema é perder um mês de aula. Olha, ah, mãe, bom. Sou totalmente contra. Agora tem provas, estudo e um monte de coisa para fazer. O moleque tá como preocupado. Vai passar um mês com uma estrela, imagina, pornô? Véio. Nem sequer uma semana. Que me deem 100 mil rúbios e dá 5 mil reais. Nós ficaremos felizes. O moleque não, né? Bom, mas se fosse nas férias, tava tudo certo. Pô, mas sensacional isso. O moleque não vai ficar feliz. Ô, Benja, o Brasil é muito careta para esse tipo de coisa, né? Aqui? Porra. Ô, Benja, você ganhar um mês com uma bisca, velho. O nosso ouvinte, o Silvio Ferreira, que tinha falado que o Warren Buffett não ajuda a família, você fala, mas qual é a fonte dele? Ele falou assim, olha, é a biografia do Warren Buffett. Então tá bom. E ferrou, né? Ué, É uma biografia autorizada ou não autorizada? Eu não perguntei em tom de crítica, eu perguntei qual a fonte. O que eu tinha lido é o seguinte, aqui ele deu uma parte de dinheiro na mão dos filhos e falou, ó, se vira a partir de agora. O resto não... Que é aquele esse ano, ele? O Buffett, da novela, que é fez isso. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, e que o fundo dele, ele é sócio lá do João Paulo Leman da Ambev. Eles compraram agora lá Heinz, tudo junto. É, tá fraco os caras lá, não tem nada. Como você é inteirado, hein, Benjamin? Parabéns, cara. Esses jantares que você faz. Eu leio, eu leio. Benjamin vai jantar com esses caras. João Paulo Leman é o maior empresário brasileiro. Ele falou um bilionário brasileiro, né? Não, não é nem questão do dinheiro. Tu falou que o homem é um sucesso. Onde ele põe a mão, dá certo. E o Warren Buffett é um cara que investe com ele. Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Agora, a dica do mano pra você que tá passando calor em casa, meu amigo. Parece o Luciano agora, tá passando calor. Calor! Isso aí, Sombra! Vamos mandar que o Luciano aí, vai fazer plástica no nariz? Verdade. Vou aumentar 2 centímetros. O cara tem que passar um esmeril aquele nariz lá. Você tá louco, velho. E eu? Ah, você não tem jeito, cara. O cara vai olhar, vai ficar mais caro o orçamento do que nascer de novo, velho. Você faria, Benjamin? Não. Não? Eu tive a oportunidade uma vez que eu precisei operar. Você não faria com o nariz igual do Michael Jackson? E o cara Jackson? Perguntou, juro por Deus, o cara perguntou, você quer operar o nariz? Falou, olha, eu não tenho o menor constrangimento complexo de com ter relação ao nariz. E eu acho que se eu diminuísse meu nariz... Ia me descaracterizar o meu rosto. Feio pra cacete. Prefiro ficar assim, eu não tenho já problema. Já é horrível. O Gigi elogiou. Falou que você ia ficar feio, que você é bonito. De nariz grande. Mas você parece um P, cara. Não tem problema. Não tem problema. Eu sou feliz e bem resolvido. Não quero mudar tá certo nada. Você, tá certo você. É, isso aí. Parabéns pela personalidade. Cada um com seu nariz, pô. Mas é isso aí, rapaziada. O verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? Apollo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, cara. Olha que bacana, hein? No final do mês você vai abrir aquela conta, você não vai cair pra trás. Nossa senhora, que caro. Não, não, não, não, não. É econômico demais. E a minha dica do dia é a seguinte. Ar-condicionado comercial split teto inverter de 24 mil BTUs da LG. Esse é top, hein? Proteção anticorrosão, mais econômico, até 60% de economia. É rápido e silencioso. Esse aqui é demais, cara. Vai ficar bem em qualquer lugar aí da tua loja, tá certo? No teu comércio vai ficar show de bola. E aproveitando esse clima de verão, a Apollo Ar está com uma baita promoção, hein? Ligando no telefone da Apollo Ar. Vou passar agora, mas pega aí o papel e a caneta. Pegou? Tudo na mão, prontinho. Ah, ninguém mais pega papel e caneta. O cara grava no celular. Grava no celular. Atualiza, fala, grava aí no teu celular. É old school, velho. Aquele negócio aí, sabe? Remember. Mas ó, pega seu celular e anota aí o telefone da Apollo Ar, cara. 0800-889-8989. Anotou? 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado, tá bom? E tem promoção pro ouvinte também. Entrou no ar dizendo a seguinte frase: quero entrar no clima com Apollo Ar e LG. No final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, tá legal? Então vocês já sabem, né? Com Apollo Ar-Condicionado e a LG, você entra no clima! É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E diz que lá no Pacaembu tá uma situação meio ridícula, né? Que o torcedor comum aplaude o Michel Bastos. O torcedor organizado vaia o Michel Bastos, né? Ah, mas olha pelo que eu tô vendo aqui no jogo, também deve ter 18 caras xingando e 22 aplaudindo. É, não, é, eu sei. Oh, sabia ninguém. Que o Richarlison tá no banco do Novo Horizontino? Opa! Era do São Paulo? Ah, é? É? O Richarlison. Porra, então a cobra caiu no jogo errado. Esse que seria bom, né? Ele não ia chutar a cobra. Eita! Vem, Motinha. Mota, olha, você queria uma cobra entrando no estúdio, né? Eu tenho pavor de cobra. Ah! Juro por Deus. Eu tenho pavor de tudo, velho. É um puto de um cara... Cheguei à conclusão. Você é um cara falou que eu... o machão do você estádio, você é um cara nossa. Que eu gostava. Hoje o Domênio tem razão. Hoje o Domênio gosta sempre do Domênio. É. Você é um cara que eu gostava. Se, hoje eu abomino. Você foge. O Domênico mostra como é. Se entra uma cobra aqui, ele mata na dentada. Ele chupa o veneno dela toda. Eu tô achando que você tá confundindo, hein? Cobre e aranha, nossa. Apollo Ar, com Apollo Ar Condicionado, Zé LG, você entra no clima. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção pra toda a sua casa. Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece. O Extra é gol. Pô, e ó, cuidado aí. Às vezes você tá na rua, tá ouvindo o estádio, etc. Chão molhado. E acontece dessas coisas, né? O cara que vem de trás não presta atenção e enche tua lata. Mas aí você desce pra ver. Quem que bateu no teu carro? Quem? Eu. Quem? Paola Oliveira. Você fala, quem? A Paola? Aquela? Da novela? Atriz? Aquela maravilha? Nossa. É, meu amigo, mas fica tranquilo. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. E aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, senão seus amigos vão duvidar demais que você teve seu carro abalroado pela Paola Oliveira. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento da BV Financeira. Tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Botinha! Oi! Que o pessoal que ouve o Estádio 97, quando acessar a estádio, loja do Estádio 97.com.br, vai encontrar? Por exemplo, pode encontrar você que gosta de camisa retrô, na loja do Estádio 97 tem. Tem tudo. Camisa retrô? Sim. Tem do Corinthians? Tem. Do São Paulo? Tem. Palmeiras? Tem. É e mesmo? Tem uma diferente, do Barcelona. Ah, é? É. Tem do Barça? Tem, uma camisa muito bonita do Barça. Falar em Barça? Boa. Passou mais um avião, anota aí! Ó, você que tá no início do ano aí, vai pra faculdade, tu tem a mochila do Estádio 97. Opa, é importada essa mochila, muito boa essa mochila, muito boa essa mochila. Vende muito, muito legal. Tem os bonés do Estádio 97. Legal, né? Boa. Você que vai fazer academia, tem as toalhas de todos os times, São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians. Legal. Né? Inclusive tem uma toalha especial fitness. Bacana. Muito legal. Então acessa lá, loja do Estádio 97.com.br. Tá legal demais, hein? HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, né, Dodô? Ó, abraço pro Zico e pro Vitor. Estão no trânsito agora, mas foram flagrados. Estão ouvindo o Estádio Palmeirenses Roxos aí ouvindo a gente. Muito obrigado aí, Zico e Vitor. E um abraço pro Luiz Covão, corintiano roxo, que fica ouvindo o Estádio 97 com o filhinho dele de um ano e meio, velho. O molequinho já curte lá o Estádio 97. Boa, Covão. É isso aí. É, RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Henrique Eduardo Guerreiro Vieira. Boa, Henrique, parabéns. E quem ganhou o boné da Energia 97, produzido pelos bonés Vista Aérea do meu amigo tricolor Roberto Toca? Leopoldo Engler. Aê, Leopoldo, ganhou aí o boné do Estádio 97, vai vir junto com o autógrafo do Burguesinho do Beija. O Bonés Vista Aérea, telefone é 3031-2288. Estamos chegando ao final de mais um estádio. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Aqui na Energia, oferecimento da Esser. Construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra! Você merece ofertas para reunir os amigos e torcer? Você merece, o Extra é gol. E Engove, vai para curtição? Bom Engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Valeu, gente! Boa noite! E fica a dica, não toque hino de time em casamento. Toda segunda no Clubtronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto, Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. Atenção, últimas cabines do navio Energia na Veiga. Não fique de fora do navio temático de maior sucesso da história. 3 dias e 3 noites com a melhor programação on board.

Thank you. Gerais.